Então, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Hoje eu queria começar com algumas observações sobre o problema que não podemos chamar educação doméstica. Em seguida, passar para vocês mais um exercício e, em terceiro lugar, fazer algum complemento sobre a aula anterior, a questão do debate inaugural da modernidade. Em relação à educação doméstica, o ponto aqui é o seguinte: nós estamos atravessando uma fase em que uma elite muito bem preparada e muito bem amparada financeira e politicamente criou do nada toda uma nova, assim, um novo conceito de civilização e está implantando isto desde há mais de 50 anos, mediante ações cujo sentido escapa, geralmente, à opinião pública. Este, vamos dizer, é o dado fundamental da nossa época. Quer dizer, a implantação do governo global é o centro, vamos dizer, da história mundial hoje. Essa coisa toda não é absolutamente secreta, seria impossível manter secreta uma operação deste tamanho, mas ela escapa do horizonte de consciência da população pela sua complexidade e justamente pela quantidade enorme de informações existentes a respeito. Por exemplo, se você for ler só, vamos dizer, só o livro básico, vamos dizer, o que é o ABC da Nova Ordem Mundial? É o livro do Carol Quigley, Tragedy and Hope, que é um livro de 1.200 páginas. Mas que só existe em língua inglesa, que eu saiba, não há tradução alguma. Né? Então, esse seria o começo, realmente é o ABC. Se você não lê o Tragedy and Hope, você não sabe o que está acontecendo. Né? Mas este é só o começo, não está tudo ali. A bibliografia existente a respeito hoje é imensa. Né? Então, por um lado é imensa e por outro lado é uma coisa que jamais já se chamou a atenção do grande público. Isso sempre ficou restrito à atenção de um pequeno círculo de estudiosos, seja aqueles que participam do próprio projeto, seja aqueles que se opõem ao projeto. Então, essa coisa da nova ordem mundial, de fato, só é conhecida pelos seus adeptos e inimigos. Pelo vasto público, não. É como se fosse uma luta de boxe num estádio vazio. Só tem lá os dois lutadores e respectivos empresários, né? E as arquibancadas tudo vazio. Quer dizer, ninguém sabe o que aquela luta está acontecendo. Então, este projeto, ele abrange. Às vezes a pessoa não entende direito. Porque a gente fala governo mundial. Bom, chamar esse projeto de governo mundial é uma metonímia. Eu estou designando, vamos dizer, o todo por um seu aspecto puramente administrativo. Mas, quando você examina, por exemplo, o livro do Li Pen, que se chama False Dawn, falsa aurora, que é sobre o projeto unificado, projeto de unificação das religiões, de criação de uma nova religião globalista, você vê que, na verdade, este é um projeto mais abrangente até do que o do governo mundial, mais abrangente, mais básico, mais fundamental e mais antigo. Quer dizer, o pessoal está trabalhando nisso há muitas décadas. E quando você vai ver o número e o tamanho das pessoas envolvidas, você vê que praticamente todos os presidentes americanos dos últimos 40 anos tiveram, de algum modo, metidos nisso. Todos eles. Tanto Clinton, quanto Bush, quanto o próprio Ronald Reagan, e agora Obama. Todos eles estão metidos, colaboram de alguma maneira. Algumas das entidades que estão por trás disso, como o famoso Lucy's Trust, que na verdade era Lucifer Trust, depois foi mudado para Lucy's Trust, que é uma entidade evidentemente satanista. O atual presidente da Heritage Foundation, Edwin Faulkner, era membro do Lucy's Trust. Quer dizer, o representante do que seria o pensamento conservador cristão hoje era um dos criadores da nova religião global. Por isso que vocês têm ideia de até onde vai o envolvimento nisso. Praticamente todos os grupos bilionários que controlam o sistema bancário, indústria farmacêutica, petróleo, etc., estão todos metidos nisso. E é realmente um projeto de você fundir, ele fazer um sincretismo e implantar uma nova religião mundial. A religião mundial, vamos dizer, que seria, vamos dizer, a solução após um período de desespero causado pela voga ateística. Quer dizer, primeiro vocês espalham ateísmo para todo lugar, a hora que o pessoal não aguenta mais, fala, não, vocês têm razão, né? Nós precisamos aqui pensar na salvação da alma, pensar no outro mundo e toma lá uma nova religião para você. Essa é uma religião, uma monstruosidade, quer dizer, é uma coisa assim, espiritualmente abominável e intelectualmente desprezível. Mas, para massas que ignoram tudo a respeito de religiões comparadas, etc., vai ser até um projeto perfeitamente aceitável e vai parecer que é finalmente um período de paz, aqui todos nós vamos dar as mãos, né? Aqui está lá o padre oficiando a missa junto com o monge budista, né? Com o médium espírita, né? Com o pajé índio, olha que beleza, é a paz universal, né? Quer dizer, é uma coisa evidentemente farsesca. Este projeto ele é até mais importante que o da Nova Ordem Mundial, e ele vem sendo implantado assim, a toque de caixa. Quer dizer, e uma das etapas disso é tornar proibitivo o exercício das religiões anteriores, especialmente o cristianismo, né? E você favorecer, vamos dizer, a troca de religiões nos países. Quer dizer, se você tem uma maioria cristã aqui, você vai tentar islamizar todo mundo, né? E onde você tem, por exemplo, a maioria budista, você praticamente proíbe o budismo, como aconteceu no Tibete, né? Então, após esse período de opressão das religiões, vai haver uma substituição. Nietzsche já dizia, você não vence completamente, senão aquilo que você substitui. Quer dizer, não basta você derrubar o outro, você precisa tomar o lugar dele. Mas esse projeto está em andamento. Ora, essa coisa influencia, vamos dizer, todas as universidades do mundo, toda a rede de ensino, toda a rede médica, todas as entidades de assistência psicológica, psiquiátrica, etc., etc., a educação infantil, e, enfim, a vida dos lares e a alma de cada um. Muitas pessoas hoje têm pessoas que estão entre 20 e 30 anos, têm a sua alma inteirinha formada à luz desses novos valores e símbolos, e elas não têm consciência. Mesmo quando elas estão contra essas coisas, conscientemente não gostam, né? Não adianta você não gostar de uma coisa se a sua alma está viciada naquilo e, sobretudo, você não consegue conceber uma outra alternativa, tá certo? Então, o nosso projeto aqui é de tentar tirar um certo número de pessoas dotadas, pessoas inteligentes e de boa índole, tentar tirá-las fora dessa nova cultura para que elas possam observar isto de fora e de cima e exercer ali uma análise crítica. Para você poder analisar, a primeira coisa, você vai ter que se desidentificar daquilo. E isto é um trabalho não só de estudo, mas é um trabalho de autoconsciência, um trabalho de autoanálise e de autocrítica, por assim dizer, embora essa palavra tenha uma tradição abominável, né? Você vai ter que examinar a presença dessa cultura, não em torno, não no meio onde você está, mas na sua própria psique, ou seja, onde é que você está sendo moldado para agir desta maneira. Ora, um dos dados fundamentais da nova cultura aliás, de qualquer cultura, é o tipo de personalidade dominante. Não? Por exemplo, existe um famoso livro do David Riesman, A Multidão Solitária, que estuda a evolução da história social americana pela sucessão de três tipos de personalidade dominante. Então, ele diz que durante o período colonial, a personalidade que era socialmente aprovada e que, portanto, tinha, vamos dizer, autoridade, tinha acesso aos melhores cargos, etc., etc., é o que ele chamaria um homem tradicionalista, quer dizer, o sujeito que está apegado, vamos dizer, à religião dos antepassados, né, aos usos e costumes consagrados, etc., etc. Então, este é o sujeito que leva vantagem durante o período. Esse estudo se refere exclusivamente aos Estados Unidos, né? Durante o período colonial, era esta pessoa que, vamos dizer, representava a sociedade. Se você procurar os Founding Fathers, quase todos eles, com exceção de Franklin e Jefferson, pertenciam a esse tipo. Franklin e Jefferson eram tipos mais extravagantes e, por isso mesmo, às vezes suscitava alguma resistência em torno. Tá certo? Mas, no meio de tantos, você ter dois excêntricos não é nada que abale as estruturas da instituição, né? No período seguinte, quando há a expansão da fronteira americana, né, e a expansão da fronteira é tão importante na história que o grande historiador americano Frederick Turner, ele disse que justamente este fenômeno é a história americana, quer dizer, a história dos Estados Unidos no século XIX é a expansão da fronteira. Essa expansão é motivada, em primeiro lugar, é claro, pela simples necessidade de mais terra para plantio. Quer dizer, à medida que aumentava a população, você precisava mais terras. Então, eles iam avançando na conquista do território, né? E, em segundo lugar, motivado também por uma questão religiosa, porque como eles tinham muito a ideia da convivência entre várias religiões cristãs, e note bem, quando houve a ideia de não haver uma religião dominante, isso significa que havia uma convivência democrática entre várias igrejas cristãs. Ninguém falou de budista, nem de muçulmano, nem de coisa nenhuma, né? Ali havia o que estava presente ali no momento da fundação dos Estados Unidos, era um montão de protestantes, alguns poucos católicos e alguns poucos judeus. Então falou, olha, são esses aqui que tem que conviver. Ninguém tinha pensado na hipótese de outras religiões que os camaradas até desconheciam, tá certo? A gente vê que o próprio Jefferson foi um dos primeiros caras que teve algum interesse em estudar o Islã por causa de um conflito marítimo que houve com uma nação islâmica, eu não me lembro qual que era. Então o Jefferson foi lá estudar alguma coisa do Corão, ficou horrorizado, né? Mas na época ninguém nem sabia o que era isso. Então, como eles tinham esta ideia, vamos dizer, de que todas as igrejas são iguais perante o Estado, note bem, todas as igrejas cristãs, porque a totalidade dos signatários da Declaração de Independência e da Constituição, e dos totalidades dos formadores dos primeiros congressos, e os primeiros presidentes eram todos cristãos, e todos declaravam agir em nome de princípios bíblicos. E se alguém tem alguma dúvida quanto ao caráter, vamos dizer, absolutamente cristão das instituições, das leis americanas, que leia o famoso livro do Benjamin Morris, né? Que chama precisamente do caráter cristão das instituições americanas. Mas, sendo cristão, havendo uma uniformidade nesse sentido, havia uma grande diversidade das igrejas com suas respectivas teologias e interpretações bíblicas. Então, havia a possibilidade de conflitos era muito grande, tá certo? Porém, como o Estado não queria jamais tomar partido de uma igreja em face da outra, então o resultado das igrejas tinham que resolver seus próprios conflitos. E a maneira mais certa de resolver o conflito não era uma combater a outra, mas quando uma igreja dominava uma certa área e surgia ali uma dissidência, essa dissidência não conseguia nem convencer a maioria e, vamos dizer, nem derrotar em alguma sua antagonista, que ela fazia, se retirava para outra parte do território e criava sua própria cidade, com seus próprios costumes, etc. Isso é uma coisa que vigora até hoje, né? Você vê, o sujeito, o dono dessa rede Domino's Pizza, ele é um sujeito muito católico, tá certo? E como ele não estava aí se sentindo muito bem no meio protestante, o que ele fez? Ele criou uma cidade católica, né? Isso aqui é muito comum, cidades que foram fundadas por líderes religiosos para acomodar o seu rebanho, por assim dizer, longe do conflito com uma outra igreja, né? Então, a expansão da fronteira, quer dizer, o avanço da civilização americana para o oeste, é a própria história americana no século XIX, né? Até recomendo a leitura do livro, é um clássico, do Frederick Turner, A Fronteira na História Americana, né? Então, nesta altura, o que se torna dominante é um outro tipo de personalidade. Quer dizer, a nova situação social requer não um homem apegado às suas tradições e costumes, mas ao contrário, um sujeito que tem iniciativa e que será capaz de inovar, fazer uma coisa que os outros nunca fizeram. Então, aí que surge a ideia do self-made man. Quer dizer, o sujeito que mete as caras sozinho, onde ninguém queria ir. Não é isso? Existe aqui até um livro, um romance clássico aqui americano, Cimarron, da Edna Ferber, que é a história de um tipo desse. Eu recomendo que vocês leiam. Só que não é uma grande obra de literatura, mas é um documento interessante, né, sobre o tipo, o sujeito assim, extravagante, era um imigrante francês, que mete as caras na corrida para o Oeste e acaba desempenhando um papel ali importante na coisa. Assim como esse tipo, havia muitos outros. Esse tipo de gente era muito prezada. Então, quer dizer, um homem que tem iniciativa para fazer coisas que os outros nunca nem tinham pensado em fazer. E que, a partir, vamos dizer, dos anos 30, 40, quando vem o negócio do New Deal, e o Estado americano começa, vamos dizer, a invadir certos setores da vida social que antes estavam, quer dizer, sob controle da própria sociedade, então você cria um terceiro tipo, que é o homem organizacional, que é o sujeito que se adapta bem a uma macro-organização, né, dentro da qual ele é uma pequena pecinha, ele é como, né, uma formiguinha, um formiguinha no formigueiro, um cupinzinho no cupinzeiro e assim por diante. Então, que é o contrário, uma pessoa que não tem iniciativa, uma pessoa que só faz o que lhe manda e uma pessoa que se adapta facilmente às novas exigências ditadas pela firma, pela organização, pela burocracia. Então, este tipo que se tornou dominante nos Estados Unidos de uns anos para cá, ele aumentado e radicalizado, ele é o tipo que a nova civilização mundial fomenta. Com um nível, vamos dizer, de plasticidade e adaptabilidade muito maior do que o do chamado homem organizacional. Tem um livro, tem outro livro a respeito, Theodore White, The Organization Man, né? A respeito justamente deste tipo, né? Que são pessoas fracas, frágeis, né? Que têm um infinito cuidado consigo mesmas, né? Então sempre querem um bom padrão de vida, querem uma vida sossegada, mansa, mas repleta de todos os benefícios da economia moderna e, naturalmente, vem com, né, horror à perspectiva da sua própria morte. Então vivem cuidando da saúde, da beleza, né? Então, os caras lá fazendo plástica, fazendo botox, né? E se alguém olha feio para ele, eles choram, né? Ou então processa o cara, né? Ah, ele tá olhando para mim, mãe. É um tipo assim inferior mesmo, tipo que infantilizado. A universalização deste tipo de pessoa nos Estados Unidos teve efeitos até, vamos dizer, fisiológicos muito profundos. O nível de testosterona no cidadão americano hoje é 50%, note, né, note bem, 50% do que era nos anos 50. Então, são pessoas que, homens adultos que falam com voz de criança, né, são todos fraquinhos, isso não quer dizer, vamos dizer que. Isso talvez tenha algo a ver com a expansão também, isso tem uma das causas da expansão do movimento gay, mas a baixa testosterona não torna ninguém homossexual, torna burro e covarde, isso sim. Né? Mas como, vamos dizer, uma das expressões dessa burrice e covardia pode ser justamente a timidez excessiva perante pessoas do outro sexo, então, às vezes, em certos casos, o homossexualismo pode surgir como, vamos dizer, uma solução, vamos dizer, uma via menos perigosa, né? Ele consegue, pelo menos com os coleguinhas do mesmo sexo, ele consegue conversar. Com as meninas, ele não consegue nem aproximar. O efeito que também existe no mundo islâmico. No mundo islâmico, a vida de homens e mulheres é totalmente separada, as mulheres só podem ficar dentro de casa, e os homens saem de mãozinha dada na rua trocando beijinho. Quer dizer, há uma indução geral à pederastia, onde os soldados americanos que foram no Afeganistão, eles voltaram aterrorizados, dizendo, pô, a gente não podia sair na rua, que aqueles caras agarravam a gente, pô. Então, este novo tipo, que é um tipo, vamos dizer, plástico, adaptável, dócil, né, que sempre deseja estar de acordo com a maioria, sempre, esse tipo que necessita da aprovação social como do ar que respira, ele contrasta, né, 180 graus com o tipo anterior, do self-made man, né? É claro que neste meio, o tipo anterior, o self-made man, continua levando uma vantagem, porque ele é mais forte do que todos, mas ao mesmo tempo é possível que a desaprovação social em torno seja tão intensa que acabem por liquidar o sujeito ou marginalizá-lo completamente, né? Eu imagino, por exemplo, como seria hoje, você vê que nos anos 40, 50 fazia muito sucesso aqui o Henry Miller, que é um sujeito que, além de ser um escritor cujos livros tinha, vamos dizer, tinha uma trepada a cada cinco páginas, né? É que era assim dizer, um autor priápico, né? Ele não só era um homem priápico, mas é um autor priápico, né? E, parênteses, escritor maravilhoso, um dos grandes escritores da América, e que era um sujeito absolutamente extravagante na sua vida pessoal, e que, pior, ele tinha, vamos dizer, uma sinceridade obscena em contar a sua vida, os seus pecados, sem enaltecê-los nem nada. Ele nem enaltecia e nem pedia desculpa, ele sempre me contava, olha, eu fiz isso, mas aquilo, eu comi a mulher do fulano, tomei um dinheiro emprestado dele, não devolvi, da comi a mulher dele, né? Ele conta essas coisas com mais candura, né? E fez um sucesso extraordinário. Eu imagino que ela nunca aconteceria hoje com Henry Miller. Né? Ninguém ia querer ler isso aí. Então, vamos dizer que se ele fosse um líder gay, podia ser, que a comunidade gay iria aprová-lo, né? Se você fizesse uma versão gay do Henry Miller, talvez fosse aprovado, mas mesmo assim, diriam, não, ele carregou demais na obscenidade, é muito feio. A expressão cruzou os limites, passou dos limites, é a coisa que mais se vê na mídia americana. Não importa de que partido você seja, se você diz alguma coisa com intensidade demais, no dia seguinte sai no New York Times, na American Online, no US News, né? Assim, ah, fulano passou dos limites. Quer dizer, você não pode ofender ninguém, você não pode, e ofender não depende da sua intenção, depende da sensibilidade do outro. Uma coisa que é considerada normal num certo meio, numa certa família, num outro lugar pode ser considerado ofensivo, e daí fica sendo ofensivo, por quê? Porque o sujeito se sentiu ofendido. Então, é uma sociedade onde existe uma intimidação psicológica geral, uma espécie de chantagem geral, não na base de uma ameaça, alguma ameaça efetiva, mas na base do, ah, nós não vamos gostar mais de você. E se não gostar de você, meu filho, você não vai subir na profissão, né? O cara do banco da esquina não vai te dar crédito para você comprar seu automóvel novo, e assim por diante você está ferrado. Né? Quer dizer, a desaprovação não é só psicológica, ela se traduz em atos a longo prazo. Não é isso? Então, esse tipo de criatura, vamos dizer, plástica, adaptável, dócil, e muito fraca, mas que, quando somada em coletividades muito grandes, se torna perigosa, este é o tipo que, aumentado e aprofundado, foi adotado como norma para a nova ordem mundial. Dos traços de personalidade que são fomentados, o que é mais fomentado é a rapta adaptação a novos moldes de julgamento e conduta. Tão logo adotado nova norma, por uma elite determinar, agora tem que ser assim, né? Isso se espalha imediatamente pela mídia, porque houve uma concentração enorme dos meios de comunicação, foram todos comprados por meia dúzia de sujeitos, então você tem, todos os jornais de repente se tornaram iguais, os canais de televisão também se tornaram iguais, né? E aquele que for diferente, então automaticamente fica com ar de coisa maluca, né? Então, a velocidade da adaptação a essas mudanças culturais é considerado um traço importantíssimo, imprescindível. E, ou seja, a total falta de caráter é o requisito fundamental para o bom cidadão da nova ordem mundial. Então, se disseram para ele: olha, agora você não pode mais designar, por exemplo, o ser humano como man. Você tem que dizer man and woman. Ora, vocês aqui, espécies animais inteiras, são designadas por um dos seus membros que simbolicamente simboliza todos os outros. Você fala a baleia, você não fala a baleia e o baleio. Você fala o elefante, você não fala o elefante e a elefanta. E a mesma coisa se aplicava para o ser humano, que é uma espécie animal, entre outras. Então, no caso, você fala as hienas e não as hienas e os hienos. Então, quando você designa uma espécie, quando você fala o leão e não fala o leão e a leoa. No caso do ser humano, o que designa é, vamos dizer, o membro da espécie masculina, homem. Isso quase universalmente. Mas de repente isso foi considerado uma gravíssima falta de educação. Ora, digo, um hábito milenar não pode ser uma falta de educação. Porque esse hábito milenar foi incorporado em inúmeras civilizações, inúmeras literaturas. E, vamos dizer, aquilo que é de uso geral durante milênios, quem pode dizer que aquilo é uma falta de educação? Não é isso? Você precisa, então, quebrar com o hábito milenar e criar uma nova norma do nada. Que você tente fazer isso, eu digo, bom, todos nós temos o direito de tentar fazer com que os nossos julgamentos, os nossos critérios se sobreponham à norma vigente. E podemos, então, fazer propaganda daquilo, lutar por aquilo. Mas, geralmente, este processo de transformação leva séculos. Você quer introduzir, vamos dizer, um novo hábito? Bom, você vai lutando por aquilo. Aquilo se dissemina e gradativamente a sociedade se adapta àquilo. Hoje em dia, com a concentração dos meios de comunicação, o que o pessoal faz é que este processo seja instantâneo. Então, tão logo a elite decidiu que a norma é aquela, todo mundo tem que se adaptar imediatamente. E se você não se adapta, o processo de exclusão e de discriminação entra em funcionamento de maneira imediata, automática, avassaladora e irreversível. Então, significa o seguinte, qualquer que seja a nova norma adotada, você tem que adotá-la do dia para a noite e, pior, tem que adotá-la com sinceridade, do fundo do coração. Porque se desconfiarem que você, né, está apenas com o grande da boca para fora, vão denunciá-lo também, né, como hipócrita. Então isso quer dizer o seguinte, você tem que ser sinceramente feminista, gaysista, abortista, cotista racial, etc, etc. E, sobretudo, vamos dizer, a primeira dessas grandes modificações que foi adotada foi o antitabagismo. Então, a elite americana inteira, 20 anos atrás, todo mundo fumava. Você fumava nos tribunais, fumava nos hospitais, só não fumava na igreja durante o culto. E também você não fumava na UTI, certo? Mas no hospital, ele normalmente fumava. Né? Você pega, por exemplo, os filmes do Julgamento de Nuremberg, está todo mundo lá fumando. Mas aqui tem o famoso filme do Julgamento Scopes, do Homem da Teoria da Evolução, está todo mundo fumando. Né? De repente decretaram, é feio. As pessoas se adaptaram a isso, vamos dizer, com tal profundidade que elas não concebem a hipótese de que aquilo que faziam antes seja normal. Virou anormal. Então, aqui, basta o sujeito puxar um cigarro e imediatamente ele é mal visto por todo mundo. Veja, mensagens políticas ou culturais importantíssimas e válidas podem ser invalidadas instantaneamente, porque o sujeito fumou um cigarro. E o incrível é a velocidade com que as pessoas se adaptam a isso. Elas se adaptam a isso e creem nisso como se tivessem crido naquilo sua vida inteira, como se fosse uma coisa que está na Bíblia. Não é? Então, vamos dizer, esse é um dos motivos pelos quais eu não aceito nenhuma conversa antitabagística perto de mim. Esse é o principal motivo. Falo, olha, eu não pertenço a esse tipo de personalidade e jamais pertencerei. Eu faço minhas próprias escolhas e eu abro caminho para a minha própria vida e eu não admito que ninguém queira mandar em mim, acima, além de Deus, ninguém manda em mim. Eu já disse que assim, o público para o qual eu escrevo é Deus. Eu estou esperando o julgamento dele, estou esperando que ele use os meus escritos como pretexto para me dar salvação no juízo final. É só este leitor que eu estou tentando agradar. É isso? Então, isso quer dizer, qualquer conversa tabagística para cima de mim, ela já é insultuosa na base, porque a pessoa está supondo que eu também devo me adaptar a esta plasticidade de caráter que hoje se tornou norma. Falou, olha, eu não mudo só porque as pessoas querem que eu mude. Eu não mudo só porque as pessoas olharam feio e disseram que não vão mais gostar de mim. Eu acho assim, se você não gostar de mim, é o favor que você me faz. Né? Eu me lembro a história do Pedro quando era pequenininho. Uma vez ele disse, pai, eu vou pegar meus brinquedos velhos e vou dar para os menininhos pobres. Eu falei, muito bem, meu filho, tal. Grande iniciativa e tal. Falei, 10 minutos, ele, pai, mudei de ideia, não vou dar não. Eu falei, por quê? Ele disse, porque daí eles vão querer ser meus amigos e vão me encher o saco. Então, eu estou pensando um pouco assim, você está entendendo? Quer dizer, né? O meu princípio é o seguinte, quem não pode te ajudar, não pode te atrapalhar. Esse é um velho ditado islâmico, aliás, né? Então, se você é meu inimigo, e sempre foi meu inimigo, dificilmente você poderá fazer algo contra mim. Por exemplo, você vê aquele pessoal do Quartinho de Moraes, eram 1.500 pessoas. 1.500 professores universitários se juntaram para fazer um malefício terrível contra mim. Não fizeram nada, fizeram um malefício contra si próprio, que foram feitos de palhaço. Tá certo? Agora, se o cara é meu amigo, ele já começa a poder me prejudicar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque se o cara é meu amigo, eu vou me apegar a ele, vou gostar dele. E se ele, de repente, para de gostar de mim, eu vou sentir uma diferença. Não é isso? Então, eu não estou aqui procurando, sabe aquele negócio de como fazer amigos e influenciar pessoas? Eu não estou nem fazendo amigos nem influenciando pessoas, eu estou apenas dizendo aquilo que eu sei e que eu estudei. Se você quer ouvir, muito bem, vai fazer bem para você. Se você não ouvir, para mim não vai fazer a menor diferença. Então, eu já passei na vida tantas situações de perigo, de opressão, né, de dificuldade, mas tantas. Que eu vou dizer, tem certas situações que eu passei que as pessoas não aguentavam ouvir quando eu contava. De eu contar, precisou ficar com medo. E, no entanto, eu estava lá vivendo a situação. Eu já passei por isso tantas vezes, que eu digo para você, olha, morrer para mim não significa absolutamente nada. É zero. Né, certo? E, né, eu ficar intimidado, eu digo, olha, eu só tenho medo de uma coisa que vem depois da morte, esse é o juízo final. Agora, a morte mesmo não significa nada. Né? Então, quer dizer, que eu não tenho a menor possibilidade de eu me adaptar a esta nova sociedade e virar uma criatura plástica, que tão logo as pessoas criam uma nova norma e começam a me olhar feio. Se eu não cumpro, eu vou tremendo os alicerces, dizendo, ah, não, por favor, me amem, tá certo? Eu não vou fazer isso, entendeu? Isso aí é uma palhaçada. Então, eu me permito continuar julgando as coisas tal como eu as julguei durante 50 anos. Eu acho que qualquer coisa que você fez durante 50 anos virou um direito adquirido. Então, vamos dizer, um dos direitos inerentes à velhice é o de não tentar imitar os jovens, né? Então, vocês não me verão, né? Saindo por aí de bermuda e tênis. E dançando rock, né? E tentando, né, parecer jovem, né? Eu adotei como nome aquele haikai do Milor Fernandes, que ele fez um desenho dele mesmo olhando no espelho e fez um haikai, né? Aqueles três linhas. É verdade, eu já sou um homem da minha idade. Então, isso aí para mim é coisa básica, tá certo? E considero que isso é um direito inalienável. Mas na sociedade atual esse direito não existe. O único direito que você tem é o de tentar ser amado por todos. E para isso adaptar-se plasticamente, né, a qualquer coisa. Veja, o dia que eu escrever coisa como he, she, vocês podem me internar no hospício. Eu não escreveria isso jamais. Né, quando eu me referir à humanidade, pode ser que às vezes por uma figura de linguagem eu digo todos os homens e mulheres. Pode ser se houver o caso de ressaltar a dualidade de sexo, mas em geral continuarei usando o homem ou o ser humano, tá certo? Eu não vou escrever a ser humana, tá certo? Então, se você tem que ser homem e mulher, então, ou porque o ser humano? Isso é uma odiosa discriminação machista. O ser, não, a ser, tá certo? Então, eu não vou me dobrar a isso jamais na minha vida. E se, sobretudo, esperam isso de mim num meio dito conservador, então aí, meu filho, só me resta cuspir na cara do desgraçado. Né? Eu, a primeira vez que eu entrei aqui, né, numa entidade conservadora, né, e estava escrito smoking free, né, quer dizer, já era proibido fumar, e pior, eles inventam um jeito de denominar a proibição de liberdade. Não é que o fumo é proibido. Não, o ambiente é livre do fumo. Quer dizer, você está proibido de fumar, mas isso significa liberdade, estamos livres do fumo. É uma, vamos dizer, um jogo de linguagem. Primeira vez que entrei numa entidade conservadora e vi isso na porta, eu falei, esses caras estão liquidados. Eles selaram o destino deles. Porque eles aceitaram a regra do jogo que foi imposta pelos seus inimigos. E os inimigos souberam explorar muito bem o moralismo evangélico dominante aqui. Tá certo? E os idiotas caíram como patinhos. Tá certo? Então, e olha, um conservador, que eu saiba, é um sujeito que respeita, sobretudo, a propriedade privada. Não é isso? Então, a propriedade privada é o seguinte: se o dono do lugar, que é um lugar privado, particular, se o dono do lugar quer que admite que você fume lá dentro, muito bem, se ele não admite, você não pode fazer nada. Por exemplo, você entra dentro de um carro. De quem é o carro? É do fumante, então ele admite que você fume. Ou fumante, ou não fumante solidário. Né? Agora, o cara não fuma e não gosta de cigarro, então ele proíbe e você não pode falar nada, porque o cara é dele. Então, este princípio, os conservadores em massa já haviam abdicado. E não perceberam que ao abdicar disso, abdicaram de tudo. Então, a longo prazo, estão condenados e não vão se levantar enquanto não aprenderem essas coisas. Não é isso? Agora, o fato é que, vamos dizer, esta implantação da nova civilização, ela não é feita por propaganda ostensiva, ela é feita por mudança dos códigos. Hoje tudo é feito de maneira indireta. Mesmo a implantação de uma ditadura, não é como Hitler ou Mussolini, que chega lá e diz, agora está tudo proibido. Né? Não é assim mais. Você não muda o regime, você não muda o nome do regime. Você muda a coisa, muda a sociedade inteira, através de pequenos regulamentos administrativos, cujos efeitos políticos não são evidentes à maioria, num primeiro momento, mas que somados resultam na criação de uma situação onde o Estado se sobrepõe à sociedade e onde ele determina tudo, tudo, tudo na sociedade, sem que a sociedade possa se levantar contra ele. É curioso que, vamos dizer, a situação totalitarismo é definido por isto, quando o Estado é mais forte do que a sociedade, quando a sociedade não tem meios de se articular contra o Estado. Isto é o totalitarismo. Ora, isto é perfeitamente compatível com a existência de eleições. Então as pessoas dizem, por exemplo, que o Brasil é uma democracia porque tem eleições. Eu digo, tem eleições, meu filho, mas tente criar um partido de oposição. Leva 20 anos só para eles aceitarem ler o seu requerimento. E daí que eu faço, assim, tantas exigências. Tente, esse pessoal que está tentando montar o Partido Federalista há 30 anos, pergunte para eles se é possível. Então, por outro lado, vamos dizer, uma resistência cultural é também quase impossível, porque todos os canais de ação cultural estão na mão do mesmo governante. Então, você tem uma situação que o Jacob Palmer chamava a democracia totalitária. Esse grande livro, As Origens da Democracia Totalitária. O conceito de democracia totalitária é de Rousseau. A democracia totalitária já está em vigor, não neste ou naquele país, mas na quase totalidade deles. Aqui está imperfeitamente. No Brasil está montada perfeitamente. E isso quer dizer que certas mudanças, que aqui, por exemplo, dariam anos de conflito e de briga, no Brasil são implantadas da noite para o dia sem que ninguém possa dizer ah. Por exemplo, houve um plebiscito quanto à venda de armas. E a proibição das armas foi derrotada no plebiscito. Derrotada por 80%. Né? No entanto, ela continua em vigor. Tente comprar uma arma para ver se é possível no Brasil. Como é que eles fazem isso? Eles fazem uma lei proibindo você de ter armas? Não. Eles simplesmente colocam... Não são leis, são decretos administrativos, decisões administrativas, decisões de chefes de departamento, que criam um obstáculo aqui, outro ali, outro ali, outro ali. No fim, fica impossível. É assim que se faz uma ditadura hoje. Então as pessoas entram dentro de uma ditadura e elas não ousam chamar de ditadura porque tem eleições. Então, quer dizer, você ainda não tem a noção da democracia totalitária. Você não sabe nem que isso existe. Já está dentro dela e ainda pensa que é uma democracia normal. Quando a democracia totalitária é o tipo de regime mais ditatorial que pode existir. Porque a pressão não é exercida sobre você diretamente pelo governo, mas por uma rede de canais de atuação social controlado pelo governo, que são muito diferentes de um policial batendo na tua porta. É a população inteira em torno que te oprime. Então você não tem para onde correr. Isso já está implantado no Brasil. Né? Aqui está sendo implantado rapidamente. Né? Outra coisa. As mudanças nunca são mudanças estruturais repentinas. São por, vamos dizer, pontos específicos que vão sendo mudados. Então, por exemplo, ontem eu recebi um e-mail com a lista dos projetos de controle das entidades religiosas que estão para ser votados na Câmara de Deputados e Senado. Então, um projeto proíbe isso, outro proíbe aquilo, outro proíbe isso, outro proíbe... Por exemplo... um projeto proíbe você fazer qualquer crítica, você não pode dizer que homossexualismo é pecado, você não pode dizer que sodomia é pecado, né? Você vai ter que dizer que Sodoma e Gomorra é um lugar maravilhoso, né? Agradável a Deus, etc. Né? Você não pode dizer, por exemplo, que bruxaria é ruim. Por exemplo, eu li no livro do Pierre Verger, né, que a cultura Yoruba, ela tem lá ritos para você derrubar, fazer cair o pênis do adversário. Você não gosta do jeito, você faz lá um rito, chama lá o pai, você faz um rito, olha, vai cair o peru do seu fulano. Tem outros ritos feitos para a pessoa morrer. Tá certo? Então, se esses ritos não funcionam, eles são charlatanismo. E se eles funcionam, eles são homicídio. Homicídio, agressão. Você não pode dizer isso, embora seja uma verdade óbvia. Por enquanto ainda pode. Ainda não está proibido. Tá certo? Mas as leis que proíbem isso já estão sendo viabilizadas. Tem uma outra lei que determina que as igrejas têm que pagar impostos sobre o dinheiro coletado. Ora, em primeiro lugar, isso é quase impossível, porque não sabe de onde veio o dinheiro, né? Por exemplo, tem lá uma caixinha onde você põe o dinheiro quando sai da missa, não tem nome, não tem nada. Isso quer dizer que o dinheiro que você deu para uma obra que você considera santa e divina, agora passa a ser do governo. Então, se o governo é, por exemplo, um governo comunista, você, ao contribuir para a Igreja Católica, você está contribuindo para o Partido Comunista. Pelo Código de Direito Canônico, o católico contribui para o Partido Comunista, está automaticamente excomungado. Então, estão pondo você numa situação de excomunhão automática. Basta isso para você liquidar a igreja. Por exemplo, o senhor Frei Beto, ele diz que ele é um sujeito tão bom, uma alma tão caridosa, que ele usou da sua influência em Cuba para convencer o Fidel Castro a permitir que os católicos se inscrevessem no Partido Comunista. Olha como ele é bom. Só que quando você se inscreve no Partido Comunista, você está automaticamente excomungado. Então, ele concedeu a todos os católicos de Cuba o direito à excomunhão. Entendeu? É assim que se faz as coisas, né? É por pequenas modificações. As modificações que vêm no ensino e no jornalismo, então, são uma coisa monstruosa. Só que se você nasceu no meio desse processo, você não sabe como era antes, você não sente a diferença. Só se você estudar a história e se você obtiver o recuo intelectual necessário para ver isso. Criar a possibilidade desse recuo é o que eu estou tentando aqui. Mas, veja, somente criar a possibilidade do recuo não quer dizer que isso já está realizado, ainda falta muita coisa para fazer. Vocês vão precisar de 5 anos no mínimo para isso, não é? É por isso que eu peço encarecidamente que nesse ínterim, não participem de debates, não deem palpite em nada, não julguem coisa nenhuma, se dediquem somente a estudar e fortalecer-se. Tá certo? Assim como um garoto que está estudando na academia de boxe, ele não vai participar de torneio enquanto isso. Né? Ele vai continuar treinando até que o treinador diz: bom, agora você está pronto, agora você pode subir no ringue e enfrentar o fulano, mas não antes disso. Né? Porque senão você vai apanhar. Então, como essa influência cerca as pessoas por todos os lados, e ela não cerca só positivamente, esse é o dado mais importante. Ela não cerca por uma propaganda direta, mas pela supressão das possibilidades diferentes. Quer dizer, você não fica sabendo de uma série de coisas. Então, você não tem condição de inventá-las por si mesmo, né? Então, isso quer dizer que milhares de possibilidades que o ser humano teve ao longo dos milênios, de repente, saem do repertório. Você não vai poder inventar uma civilização inteira. O único jeito de você conhecer essas possibilidades é através do estudo, mas não do estudo que a própria sociedade está fornecendo. Você vai ter que buscar um estudo por conta própria. Então, isso significa que para você sair disso, não basta nem ser um gênio. Porque você precisa ter uma forma específica de gênio, que é o gênio do autodidatismo, que é uma coisa raríssima. Os maiores gênios da humanidade não foram autodidatas nesse sentido. Santo Tomás de Aquino aprendeu com Santo Alberto Magno, Aristóteles aprendeu com Platão, Platão aprendeu com Sócrates. Sócrates aprendeu com quem? Não se sabe. Então, diz o Leo Strauss, ele diz, toda tradição de ensino é um sujeito que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com o primeiro que não aprendeu com ninguém, aprendeu com Deus. E quando as tradições se rompem, às vezes providencialmente aparecem pessoas capazes de restaurar por conta própria. Eu sei que eu sou um desses. Tem muita coisa que eu aprendi que eu jamais teria podido aprender, seja na universidade brasileira, seja no meio editorial brasileiro, seja na imprensa cultural brasileira, que eu não teria meio de... Né? Mas eu nasci com um desconfiômetro que me dá a medida certa da minha ignorância, ou seja, eu tenho uma intuição do que me falta saber. Eu digo, ah, para entender tal coisa, eu precisaria saber tal outra, e tal outra, e tal outra, e tal outra, e tal outra. E o fato é que eu não sei, então eu vou ter que procurar exatamente essas coisas. Né? Poucas pessoas têm isso. Né? Então, isso significa que vocês têm que tomar consciência de que todos vocês, pelo menos que estão com menos de 30 anos, vocês foram formados no meio disto. E muitas atitudes que lhes parecem naturais foram improvisadas anteontem e oferecidas a vocês como única alternativa possível. E muitos julgamentos espontâneos que vocês fazem refletem isso. Eu dou o exemplo, por exemplo, dos conselhos antitabagísticos. Né? Vamos dizer que é o mais frequente hoje. Conselhos antitabagísticos, ou, de modo geral, conselhos de saúde não solicitados. Ah, não coma tal coisa, coma tal outra. Ora, que eu saiba, os cuidados com a saúde sempre foram uma parte da vida privada, ao ponto de que um médico não pode lhe impor um tratamento. Se o médico diz, olha aqui, meu filho, você está com câncer no cérebro, você vai morrer em uma semana. Posso operar? O sujeito diz, não. Vou dar um exemplo. O Darcy Ribeiro, um antropólogo, comunista pra caramba, mas que era um homem, até certo ponto, um sujeito muito engraçado e criativo. Ele estava no hospital com câncer, para ser operado, e arrancar metade dele. Daí, alguém disse para ele, olha, nesse tipo de câncer, existe 30% dos casos que são autorremissivos, quer dizer, eles curam sozinhos, não se sabe como. O Darcy ouviu e falou, tô nessa. Eu sou um desses, eu vou para casa. E foi para casa e viveu mais 30 anos. Fugiu do hospital. Graças a isso viveu mais 30 anos, porque se tivesse operado, ah, opere, mas faz bomba de cobalto, mas não sei o que, pronto, não dura mais 2 anos. Né? Mesmo pessoas que têm conhecimento suficiente para reagir a isto, às vezes não reagem. O meu falecido amigo, Dr. Miller, que é um dos camaradas que mais entendia de medicina e saúde no mundo, ele teve esta fraqueza, ele pegou um câncer no nariz e ele, por pressa, aceitou o tal tratamento cobalto. Em 2 anos estava morto. Então, por exemplo, este tipo de pressão do establishment médico é uma das coisas mais indecentes e imorais do mundo. Por quê? Porque se você somar o número de pessoas que são vítimas de erros médicos nos Estados Unidos, não há nenhuma outra causa de morte que supere isto. Hã? São 800 mil pessoas no mínimo que morrem por ano aqui. A AIDS não mata isso tanto, doenças cardíacas não mata isso, doenças pulmonares não mata isso, câncer não mata tanto. Em geral, mata uns 50, 60 mil, 800 mil. É uma coisa monstruosa. Por que que mata? É muito simples. A medicina não é uma ciência exata, aliás, não é uma ciência. É uma técnica no qual confluem uma multidão de ciências diferentes que, às vezes, se ajeitam muito mal ali dentro. Então, por assim dizer, toda medicina é experimental, toda ela. Mesmo que seja um tratamento consagrado, eu digo, bom, consagrado num certo número de casos. Não é isso? Então, quer dizer, a margem de erro ali é muito grande, não por culpa dos médicos, é porque é. Entendeu? Então, a constatação disso e a própria ideia de que a medicina procura se reger por um critério de confiabilidade científica deveria, na mesma hora, proibir que a classe médica se arrogasse autoridade sobre a sociedade. Aliás, isso se aplica a toda a ciência. Se, vamos dizer, a essência do processo de conhecimento científico é a sua autocorreção permanente, Então, evidentemente, ela em nenhum momento da sua existência, ela pode se arrogar à autoridade de proclamar uma verdade científica, muito menos uma verdade científica que se impõe a toda a sociedade. O máximo que ela pode dizer, ó, até o estado presente do conhecimento parece que é assim, mas pode ser que a gente descubra amanhã que não é assim. Então, isso quer dizer, a ciência nunca pode ser uma fonte de autoridade. Muito menos pode ser fonte de autoridade uma técnica que não tem sequer uma estrutura científica interna. Quer dizer, qual é o estatuto epistemológico da medicina? Eu digo, bom, esse é um dos maiores abacaxis que pode ter na filosofia, isso aí. Você definir qual é precisamente o estatuto epistemológico da medicina. No entanto, ver, no tempo de Napoleão, um assessor de Napoleão já observou isso aqui. Tão logo esses médicos se imbuem de ideias materialistas, eles querem mandar no mundo. Isso foi, ele disse isso, eu acho que foi em 1808. E isso vem se confirmando cada vez mais. Porque além da classe, a classe médica se alia à indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Aqui, se fala em indústria farmacêutica, você está falando do Rockefeller, né? Então, o que os Rockefeller querem mandar no mundo, eles mesmos não escondem. Eles estão tentando isso há várias gerações. E é evidente que classe médica e indústria farmacêutica tem uma simbiose. Eu sei porque eu fui editor de revista médica e te digo para você, os laboratórios determinavam o conteúdo do que saía nas revistas científicas. Então, quer dizer, a possibilidade de uma pesquisa totalmente independente da indústria farmacêutica, ela existe, sem dúvida, no meio médico, em certas revistas, certas publicações, que por sua antiguidade, né, e por serem às vezes subsidiados por entidades independentes, conservam sua independência, como por exemplo, Lancet, na Inglaterra. Essa é a melhor revista médica do mundo. E o BJM, British Journal of Medicine. Pois bem, esses dois já foram pegos nos últimos anos fazendo trapaça para favorecer a indústria farmacêutica, coisa que jamais tinha acontecido antes. Então, é claro que esta intromissão da classe médica na vida privada dos cidadãos é um elemento fundamental do totalitarismo mundial. Agora, se você, por medo de uma doença, você aceita isso, você já virou o cidadãozinho da nova ordem mundial, que vive com medo e esperando que os outros o salvem. Então, você aceita autoridades. Né? Então, diante disso, olha, meus filhos, eu estou com 62 anos, estou fumando há 47. Dois ou três maços de cigarro por dia. Pessoal da minha geração, tudo já teve infarto, hemorroida, 5 pontos de safena, etc, etc. Não venham me dar lições de saúde, porque obviamente, meus filhos, vocês vão morrer antes de mim. Se continuarem com essas ideias, vocês vão morrer antes de mim. É? Porque não existe nada que danifique mais a saúde do que a perda da sua integridade pessoal. Se você perde a unidade da sua personalidade, você começa a decompor na mesma hora, meu filho. E você se torna vulnerável a tudo. Seu sistema imunológico vai para o brejo. Veja, a abertura e vulnerabilidade do cidadão à influência do meio é a mesma coisa que a abertura e vulnerabilidade aos vírus, meus filhos. É exatamente a mesma coisa. E você não é capaz de se defender nem de um zum-zum que passa pelo ar, como é que você vai se defender de um vírus? O sistema imunológico depende muito da sua vontade de integridade, que é a sua autodefesa fundamental. Você perdeu isso, digo, não adianta pedir socorro para a classe médica. O médico não pode te dar isso de volta. Tá certo? Note bem que isso não implica, vamos dizer, impugnar a profissão médica. Não é o que eu estou fazendo, evidentemente. Eu estou impugnando a autoridade pública dela. Médico, para mim, é um profissional, como outro qualquer que você consulta. Por que chama consulta? Porque você vai consultar, você vai fazer uma pergunta para ele. Ele não vai te dar uma ordem, ele vai te dar o quê? Uma consultoria. E você tem todo o direito de consultar um médico e outro e outro e outro, e cada um te diz uma coisa diferente, você tem que tirar uma somatória, a decisão é tua. Né? Então, médico para mim é um profissional como mecânico de automóveis. Ele leva lá o seu carro, o mecânico diz, é isso, assim, assim. Daí você desconfia, fala, não, eu acho que não é isso. Ah, outro dia chegou um eletricista na minha casa e cobrou 200 dólares para fazer um conserto lá. E eu disse para ele: meu filho, essa instalação aí, ela não vai aguentar. Se você botar, ligar um aquecedor e um computador, vai queimar. Ele disse: não, gente, queimou. E se os eletricistas começarem a ter autoridade pública como os médicos? Hã? Então, certamente, o número de instalações queimadas vai proliferar como proliferou o número das vítimas de erro médico. Graças a Deus, não aconteceu ainda. Nem os eletricistas, nem os mecânicos de automóvel fazem parte da nova ordem mundial. Mas tudo isso eu estou dizendo para que vocês tomem consciência de que estas fraquezas que são criadas em nome de um novo modelo civilizacional que está criando, elas não estão fora, elas entraram dentro de vocês há muito tempo. E você vai ter que tirá-las uma por uma. Se você quiser realmente chegar à altura de você poder ter uma visão independente, uma visão realmente crítica disto, você precisa sair, você precisa se desaculturar. Se desaculturar significa o seguinte: você não vai aceitar mais nenhum valor nem critério dominante. Você vai escolher os valores após tê-los examinado e confrontado com outras possibilidades. De onde você vai tirar essas possibilidades? De outras sociedades, de outras épocas, dos clássicos da literatura, dos clássicos da filosofia, das antigas religiões, etc, etc. É aí que você vai tirar. Isto, meu filho, leva muitos anos para você fazer. Eu digo, o mínimo suficiente para equipar você para fazer isso é 5 anos, mas não quer dizer que você vai conseguir isso em 5 anos. Eu estou fazendo isso há muitos anos e de vez em quando eu ainda me pego cedendo a uma coisa dessa. Então, vocês não tenham dúvida que o projeto de nova ordem global já fracassou. Ele será um fracasso. Ele não vai se implantar. O que ele vai é como o Reich de 1000 anos do Adolf Hitler, tá entendendo? Que dura 12 anos, dá um prejuízo desgraçado, mata um montão de gente e só deixa lágrimas e sangue pelo caminho. É isso que eles vão fazer. Eles não vão prosperar. A prova de que não vão prosperar é que, como eu tenho dito há tempos, existem três projetos de governo mundial em concorrência, ora colaborando entre si, ora tendo conflitos. É primeiro o velho projeto comunista, que nunca acabou, a KGB está lá no lugar, está funcionando, está indo bem, sobretudo na América Latina está indo muito bem. O segundo é o projeto islâmico. E o terceiro é o projeto globalista do grupo Bilderberg, CFR, etc, etc. Esses três grupos são enormemente poderosos. É difícil até você saber ali, vamos dizer, quem tem mais dinheiro, por exemplo. É quase impossível. Então, quer dizer, o dinheiro é tanto, tanto, tanto, tanto, que eu acho que se equivalem. Passou de 10 trilhões, já não dá mais para você, né, fazer uma avaliação. Você entra no, como é que se diz? De lives, o que é infinitamente pequeno, infinitamente grande, isso é uma diferença que a gente não pega mais. Porém, as rachaduras na aliança entre esses três já começaram a aparecer. Por exemplo, lá no encontro de Copenhagen, né, o camarada da Arábia Saudita, de repente, ele começou a dizer que não existe aquecimento global. Ora, faz décadas que essa turma dos árabes está financiando gente, financiando os aquecimentistas aqui. E se eles fizeram as contas e viram que esse negócio é prejudicial para eles? Né? Então mudaram de ideia, de repente. Então, de repente, começa a haver as rachaduras. Eles não vão prosperar porque o acordo entre essas três forças a longo prazo é impossível. É possível a curto prazo e tem funcionado. Você vê, por exemplo, na Inglaterra, né, o Príncipe Charles, que é um membro do Bilderberg, que, portanto, é um globalista ocidental, né, ele é o maior protetor dos muçulmanos na Inglaterra. E ele próprio está profundamente comprometido com isso, porque ele é um discípulo do falecido Sheikh Abu Bakr Sir Ajedin, que é um indivíduo que um ex-diretor do Museu Britânico chamado Martin Lings, a quem eu conheci e que tive como meu amigo enquanto ele durou. Então, ali é uma colaboração estreita de globalismo ocidental e islã. Mas, de repente, um pode pisar no calo do outro, né? E, por exemplo, se essa elite britânica chegar com e falar: peraí, peraí, esses muçulmanos aqui já foram longe demais, eles vão eles vão nos derrubar. Daí acabou a aliança. Na França isso já está acontecendo. A hostilidade para com os muçulmanos é crescente na França. Primeiro os franceses abriam todas as pernas, porque abriam as pernas e braços, né? Porque tudo que é anti-americano o francês adora. Então, manda vir os muçulmanos. Opa! De repente começaram a achar ruim. Isso. Né? E os judeus, que são os maiores cretinos de todos, que sempre apoia tudo que é contra eles mesmos. Né? Deram dinheiro para tudo quanto é movimento de esquerda, o movimento de esquerda apoia os árabes e os árabes saem batendo em judeu na rua de Paris. E daí o judeu, depois de 30 anos de apanhar, ele disse: puxa, eu acho que eu dei dinheiro para os caras errados. Católico é a mesma coisa. Né? Abre porta, janela e tal para o inimigo e depois descobre que levou prejuízo. Então, vamos dizer, todas essas coisas mostram rachaduras no sistema da nova ordem mundial antes dela chegar a se implantar perfeitamente. Então, o que nós vamos viver no futuro não é um mundo globalizado onde um governo central controla tudo. Não, é um mundo de conflito de vida e morte entre três poderes globalistas. Quer dizer, as nações vão desaparecer como entidade, mas elas não serão absorvidas no sistema central. Serão absorvidas num dos três blocos. Esses blocos não são blocos nacionais, são blocos multinacionais. Tá certo? Multinacionais e que têm uma boa parte do seu poder dentro do território inimigo. Não há fronteiras nacionais. Quando eu falo, você fala, por exemplo, o Islã, é todos os países islâmicos e mais os muçulmanos que estão no exterior, inclusive que estão nos Estados Unidos. Você fala comunismo, digo, bom, não é, não quer dizer a Rússia. Na Rússia está cheio de anticomunista, mas para compensar, a KGB está cheia de agente em toda parte. Então não são fronteiras geográficas. Do mesmo modo que os muçulmanos estão espalhados pelo mundo todo, existe uma faixa imensa de muçulmanos enrustidos, infiltrados nas várias igrejas pelas taricas, que são organizações esotéricas islâmicas. Eu sei isso porque eu vi isto. Então não são fronteiras nacionais, quer dizer, o quadro. De relações inter... Quem está estudando relações internacionais, digo, pode parar, você está perdendo seu tempo. Você vai estudar relações internacionais por uma situação antiga, onde tudo dependia dos estados. Que hoje em dia, o um negócio chamado movimentos, o poder, o portador do poder não são os estados, são movimentos que controlam estados. E que, com a maior facilidade, podem passar de um estado para outro, né? Bom, eu vou fazer uma pausa de 5 minutos, mas depois não vou voltar para as perguntas, vou continuar no mesmo assunto. Talvez a gente faça duas pausas e talvez a gente precise de um pouco mais de tempo para esta aula, porque o assunto é bastante complexo, né? 5 minutos. Então vamos continuar aqui. Então, o importante é você estar consciente de que esta foi a formação que você recebeu. Todo lado que você se volta é isto que vem, e nem sempre vem sob a forma de ideias ou teorias que você possa discutir. Né? Quando vem sob a forma de símbolos, de hábitos, de gestos, de olhares, você, para aprender a olhar tudo isso, interpretar tudo isso, de um ponto de vista histórico-cultural, você precisa comer muito arroz com feijão. Se você, mais tarde nós vamos estudar, alguns de vocês talvez tenham estudado em outro curso meu, aquela apostila minha aqui, são questões de método nas ciências sociais. Tá certo? Então, vocês vão ver quanto essa interpretação de símbolos que estão embutidos na linguagem cotidiana, na aparência física das cidades, que estão embutidos no desenho industrial, tá certo? Como tudo isso é fundamental para você se desaculturar, quer dizer, para você poder sair daquele meio psicocultural, olhá-lo de fora e poder fazer a sua escolha livre. Né? Quer dizer, o ser humano não pode viver fora de qualquer cultura, ele não existe. Platão já dizia que o homem isolado é um anjo ou é um monstro. Né? Então, não querendo ser anjo nem monstro, não podendo ser anjo e não querendo ser monstro, nós temos que partir para alguma cultura. Acontece que há um detalhe que parece ignorado hoje em dia. A partir da hora que começou esse negócio de relativismo cultural e gramscismo, desconstrucionismo, etc., etc., disseminou-se a ideia de que o indivíduo está preso na sua cultura e de que ele é um produto dela. Né? Só que, eu digo, até admito, claro, nós somos produto da cultura, mas, peraí, qual é o limite geográfico e temporal da cultura? Hã? Não há limite. Isso quer dizer que dados e criações de milênios atrás ainda fazem parte da sua cultura. Então, quando você vai ver, por exemplo, você estuda a história de Santo Tomás de Aquino, e você vê que a influência de um filósofo grego que já tinha morrido, fazia, Santo Tomás de Aquino foi século XIII, então, 17 séculos antes, era uma coisa mais presente e mais atuante para ele do que aquilo que os colegas dele estavam falando em torno. Então, quer dizer, não há limite para os elementos de outras épocas que você possa incorporar, que para você podem se tornar tão ou mais atuais do que os dados recebidos do meio ambiente. E é exatamente este o caminho da sua libertação. Quando você amplia o horizonte da cultura que você pertence, você vai dizer, eu continuo sendo produto da cultura, mas não desta cultura semanal que vocês têm aqui. Eu sou produto de uma cultura milenar, meu filho. Porque, para mim, Platão e Aristóteles estão presentes. A sua presença aqui é que é duvidosa. Você me parece ser um fantasma, uma coisa inexistente. Não é isso? Então, esse é o único meio. Então, o acesso à alta cultura é um meio de desaculturação. Você vai sair daquela cultura limitada, temporal, porque existe o provincianismo geográfico. Quer dizer, o sujeito só sabe aquilo que se passa numa área geográfica pequena, que é da cidade, ou do bairro, ou da tribo dele. Mas existe o provincianismo temporal, que hoje é a coisa mais influência mais poderosa que existe. Quer dizer, é a moda da semana. Então, quer dizer, aquilo que foi inventado ontem e que foi colocado em todos os jornais, de repente se impregna em todas as almas e o sujeito começa a vivenciar aquilo como se fosse uma coisa que está no coração dele desde que ele nasceu. Um dia eu estava conversando com um surfista, eu fiz uma conferência para surfista, uma viver se pode, né? E até me lembro, tem um cara que era o campeão mundial de surf, ele até fez uma conferência bonita. Mas eu vi aqueles caras dizer, o surf é minha vida, o surf é minha vida. Eu digo, mas quando você descobriu o surf? Ah, o ano passado. Eu digo, como pode ser sua vida? Onde você estava antes disso? Você não viveu antes disso? Quer dizer, é uma simples moda cultural que se impregnou e o cara vivencia aquilo com tanta intensidade que ele acha que aquilo é a verdadeira personalidade dele. Mas pode não ser. Eu digo, só pode existir verdadeira personalidade quando você funda esta personalidade em elementos que têm não só durabilidade, mas que têm eternidade. Quer dizer, a personalidade humana, ela só adquire uma visão real de si própria quando ela se apresenta perante o observador onisciente. Quer dizer, isso aí é a obra do Agostinho. Quer dizer, o sujeito que descobre a ciência da autobiografia. Ele a descobre por quê? Porque ele não está contando a vida dele para o distinto público, nem para os seus colegas, e nem sequer para si mesmo, mas para alguém que conhece a vida dele melhor que ele mesmo, que é o próprio Deus. Então, à medida que ele conta, Deus lhe mostra a coisa que ele próprio não sabia. Então, aí a sua personalidade deixa de ser uma coisa que só existe subjetivamente para você e se torna uma presença real no mundo. Daí você percebe que você existe mesmo. Então, nesse processo de desaculturação, primeiro eu tenho que lhe passar uma série de instrumentos de estudo, instrumentos analíticos, etc, etc. Mas à medida que eu passo esses instrumentos, eu não estou passando isso para pessoas que estão, vamos dizer, que são a tábua rasa, que são a folha em branco. Não, está um monte de coisa escrita lá. Já tem um monte de registros, não é certo? E vocês vão ter que colocar esses registros entre parênteses durante algum tempo, até que vocês possam, tendo o domínio dos instrumentos que eu vou lhe dar, repassar tudo isso em exame e fazer as suas escolhas. E daí sim vocês vão decidir o que vocês vão ser quando crescer. Só neste momento, onde vocês conseguirem estar numa espécie de vácuo cultural entre as alternativas oferecidas pela sociedade presente e as oferecidas por todo o curso da história humana. Por exemplo, há muito tempo eu adotei como meu critério para questões, por exemplo, de liberdade e direito, o critério romano. Eu acho que eu não posso alegar nenhum direito se eu não tiver o poder pessoal de impô-lo. Por quê? Se eu não tenho o poder suficiente, eu, na minha pessoa, não digo fisicamente ou financeiramente, mas às vezes você tem uma outra forma qualquer de energia. Os romanos achavam o seguinte, quando uma propriedade é sua, quando você é capaz de montar um exército particular para garanti-la. Se você não tem dinheiro para garantir o exército particular, então a propriedade não é sua. Por quê? Porque se você não pode garanti-la, quem é que vai ter garantia? Somos nós. Então você está se beneficiando de uma propriedade às nossas custas. Esse era o conceito romano da propriedade e da liberdade. Né? Eu estudei isso no Lord Acton, ele fala liberdade antiga, liberdade moderna, e eu cheguei à conclusão pessoal de que a liberdade antiga era mais decente. E de que se todos nós a praticássemos, haveria menos violência e menos maldade na sociedade. Ou seja, eu abdiquei de que outros poderes defendam o meu direito. É simples. Eu não quero ser pesado para ninguém. E hoje em dia todo mundo está carregadinho de direitos e ninguém tem os meios de defender. Então o abacaxi vai sendo passado para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. O que acontece? Em cima tem o defensor de todos os direitos, que é o Estado. Nessa mesma medida, ele se torna proprietário de todo mundo. Então, por exemplo, quando eu abdiquei de receber o dinheiro da minha aposentadoria, porque eu estou aposentado, teoricamente, legalmente, há 15 anos. Falo, não vou receber esse dinheiro, não quero esse dinheiro. Ah, mas é seu direito. Falo, não. Esse é dinheiro do Estado. Ele já tomou de mim. Ele não me pediu autorização para tomar de mim. Foi compulsório. E agora ele promete me devolver um pedacinho, e vai dizer que está fazendo um benefício para mim, então eu não quero isso, porque isso vai restringir minha liberdade. Então, quando você vai se aposentar, eu falo, nunca, eu vou trabalhar até o último dia da minha vida. Porque o trabalho, não, eu não entendo como um castigo que eu recebi. Eu entendo como uma missão que Deus me deu e como uma honra. Por que um desgraçado como eu, né? Foi elevado esta honra de poder fazer este trabalho que eu estou fazendo. Eu, que mérito eu tenho para fazer? Eu tenho nenhum. Deus que me botou aqui. Eu digo que os santos tudo pedindo demissão, Deus pegou os bandidos. Então pegou eu. Então eu falei, isso é uma grande honra para mim estar fazendo isso. E quando eu vou parar, nunca eu vou parar. Se eu ficar gagal, se eu morrer. Mesmo se eu ficar gagal, eu vou insistir um pouco. Então, essas são escolhas pessoais que eu fiz. Não quer dizer que vocês têm que fazer a mesma escolha, estou dando apenas um exemplo. Para dizer, eu peguei um valor de uma outra civilização já extinta, mas que está presente na nossa. Todo mundo sabe o negócio do direito romano, a civilização romana está tudo embutido na nossa cultura. Então, eu peguei esse elemento antigo, mas que está ainda presente, e o escolhi como meu. Isto marca uma diferença entre eu e os meus concidadãos. Às vezes a diferença é que eles não chegam a compreender, que pode até escandalizá-los. Por exemplo, esse negócio da aposentadoria, ninguém entendeu direito por que eu fiz isso até hoje. Não, também não faz questão que entenda, porque eu sei o seguinte, eu estou agindo de uma maneira que é boa para mim. Eu me sinto melhor assim. Eu me sinto mais livre. Eu não posso aceitar dinheiro de governo, nem mesmo que ele tenha me roubado. Eu prefiro que o governo me roube do que eu pedir alguma coisa para ele. Então, bom, se todos pensassem assim, a autoridade do governo, o poder do governo, seria enormemente diminuído. Porque é o ditado árabe: só quem pode te ajudar pode te atrapalhar. No que o Estado brasileiro pode me ajudar? Nada. Eu não quero nada dele. Nada. Eu não quero dinheiro, não quero reconhecimento, não quero nada. Então ele também não pode me atrapalhar. Então, é uma maneira que eu tenho de preservar a minha liberdade. É uma escolha muito pessoal que foi feita graças a estudos que eu fiz e outros valores que eu fui incorporando. Eu jamais poderia fazer isto se eu não tivesse, como dizer, me desaculturado deste meio. Quando você se desacultura, você começa a tomar decisões, a fazer escolhas, tomar decisões que não correspondem à linguagem simbólica das pessoas do seu meio e elas não vão entender o que você está fazendo. Mas você faz questão de que elas te entendam? Quem quer ser compreendido por todo mundo tem que ser igual a todo mundo, meu filho. Então você tem que ser um burrinho, dócil, servil, estúpido, covarde como todo mundo. É isso que eu quero para a minha vida. Eu já penso, não penso que eu escolhi por orgulho. Não, eu sou o fortão, eu sou, como dizer, eu sou o John Wayne da filosofia, eu não vou ceder. Não foi isto. Eu pesei as coisas. Eu falei, vamos ver o que é melhor em termos absolutos. e o que Deus aprovaria do que eu estou fazendo. E cheguei a essa conclusão. Posso até estar errado, mas foi a escolha que eu fiz. E sinto muito, meus filhos, eu não vivo para a sociedade humana, eu vivo para fazer o serviço que Deus me deu, que justifica a minha existência. Então, todos vocês vão ter que fazer opções deste tipo. Então, por exemplo, você vai fumar ou não vai fumar? Bom, quando essa questão se colocou, eu já estava fumando fazia 30 anos, né? E já tinha ficado 2 anos sem fumar, não tinha sentido diferença nenhuma. Eu não vou perder 1 minuto pensando nesta bobagem. É? Assim como está, fica. Se eu cansar de fumar amanhã, eu paro, ninguém tem nada a ver com isso. Mas ninguém vai me dizer o que eu devo fazer. É? Note bem que eu tive alguns professores, não sou um autodidata completo. Eu tive o Dr. Miller, eu tive o Padre Laduzance, eu tive o próprio Martin Lings. E alguns desses eu passei muito adiante deles. Quer dizer, eu soube coisas que eles não sabiam, entendi o que eles não entendiam. E à medida que eles declinavam, eu estava ainda crescendo. Então, eu, vamos dizer, de certo modo, eu os ultrapassei, evidentemente. Mesmo assim, eu jamais parei de chamá-los de senhor e jamais ousei dar um conselho a qualquer um deles. Então, a não ser que ele pedisse, evidentemente. Dr. Miller, às vezes, pedia, o que você acha que eu devo fazer em tal coisa? Daí eu dizia, com muita humildade, muito respeito, dizer isso. Por quê? Porque essas pessoas contribuíram para, não assim, para o meu bolso, não para o meu cardápio, contribuíram para a minha alma. Eles são fatores estruturais da minha alma. Você vê, o Martin Lings é um cara que, através do Príncipe Charles, eu acho que ele trouxe um grande dano para a humanidade. Mas eu não ouso falar mal dele como pessoa. Eu não vi, na verdade, se você disser, você viu algum defeito de personalidade em Martin Lings? Não. Era um homem exemplar. Apenas o seguinte, ele era um muçulmano fazendo empreendendo uma ação estratégica em favor do Islã. E quem está embaixo que aguente. Mesmo autores que eu não conheci pessoalmente, que eu só assumi através de leitura, assimilei através de leitura, como René Guénon, eu não sou capaz de falar do René Guénon com a desenvoltura desrespeitosa com que outras pessoas falam. Eu só falo com desrespeito de pessoas que não merecem respeito nenhum e que, se eu as respeitasse, eu estaria fazendo um mal para mim mesmo e estaria ofendendo a Deus. Como nós temos um presidente que se gaba de um crime de estupro, que eu não sei se ele cometeu ou não, mas ele achou bonito, né? Eu digo para vocês, eu jamais respeitaria este sujeito. Nunca, nem por 1 minuto. E se, onde eu puder demonstrar ostensivamente o desrespeito, eu o farei. Porque se eu não o fizer, eu vou criar um conflito comigo mesmo. Eu vou ficar como Zé Guilherme Melchior. Zé Guilherme Melchior morreu cedo. Por que morreu cedo? Porque era um fraco. Zé Guilherme Melchior era um homem de muito, muito brilho, muita inteligência, muito talento, só que faltava um elemento fundamental para ele. A hierarquia dos valores. Ele, quando escrevia de Platão, por exemplo, escrevia de Platão com total desrespeito. Gozando a cara, etc. Mas quando ele falava do chefe dele, que era o Afonso Arinos de Melo Franco, era com respeito devoto. E por quê? Interesse profissional. Eu não sei se ele estava consciente da cachorrada que estava fazendo, mas o sujeito faz isso, ele está desmantelando a sua personalidade, ele está se enfraquecendo. E esse enfraquecimento, vamos dizer, vai corroê-lo por dentro, vai enfraquecê-lo tanto, que se vier uma doença braba, ele não resiste, gente. Ele pifa. Então, quer dizer, esses exemplos de fraqueza, agora mesmo que a Isabela está me dando um exemplo, Michael Medved, que é um comentarista, começou um crítico de cinema, o cara importante dos meios conservadores. Ele tem um programa de rádio que tem um negócio que chama Momento Multicultural. Então, onde entra todo mundo, entra, né? Budista, ou gaysista, ou feminista, não sei o que, daí diz aí. Para que o momento multicultural? Porque, primeiro, multiculturalismo não é um princípio válido. Não vamos discutir isso agora, mas outro dia podemos explicar. Né? Multiculturalismo é um truque estratégico. Né? Então, por que ceder a isto? Do meu modo que cederam ao antitabagismo. Porque quando você está fraco, uma corrente política está fraca, ela desiste de existir nos seus próprios termos e ela permite que o adversário a defina. E ela veste a camiseta que foi costurada para ela pelo adversário, que não é a camiseta, é a camisa de força. A partir da hora que você fez, você está acabado. Mesmo que você tenha uma outra vitória eleitoral, momentânea, que depende, às vezes, por exemplo, você não pode dizer que. Você vai dizer que o Ronald Reagan é uma vitória do movimento conservador? Não, senhor. Ronald Reagan foi uma vitória do Ronald Reagan. A prova disso é o seguinte: nunca ninguém jamais soube o que o Ronald Reagan ia fazer. O homem era o moita. Nem a mulher dele sabia. E ele, quando chegou lá, ele fez muita coisa que, se ele dissesse para os conservadores que ele ia fazer, eles não iam deixar. Por exemplo, como conservador, ele é um adepto do liberalismo clássico. Empresa privada, diminuição do orçamento estatal, etc, etc. Acontece que ele percebeu que, não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de estratégia militar, ele não podia diminuir o orçamento militar americano perante os russos. O que ele fez? Ele aumentou esse orçamento. Os conservadores ficaram loucos da vida com ele. Mas foi com isso que ele quebrou as pernas da União Soviética. Hã? Então, não havia tempo. O homem era um gênio, gênio, gênio, gênio, estratégico, fantástico. Não havia tempo para ele esperar que todos os conservadores o compreendessem, porque a média de QI dos conservadores é a mesma dos esquerdistas, 12,5. Ele falou, não vou explicar nada para ninguém, eu chego lá e quando chegar lá eu faço a coisa do jeito que eu quiser. Né? Então, como os conservadores aqui, e principalmente no Brasil, vestem muito esta camiseta, né? A camiseta que os adversários lhe impuseram, eles sempre saem perdendo. Agora, se você perguntar por que que o Olavo, que é um pé rapado, e além disso é um cretino, não sei o que, não sei o que, por que que ele consegue fazer tanta coisa? Na verdade, se existe um movimento conservador no Brasil, esse movimento é eu, meus filhos. Não tem mais ninguém. Fui eu que fiz tudo isto. E eles sabem que eu fiz, os caras que estão lá, eles não gostam de reconhecer isso, mas eles sabem. Por que que eu consegui fazer tudo isso? É simples. Por quê? Eu sigo aquela norma do Goethe. O homem só tem uma força. Essa força chama-se personalidade. O que é personalidade? É a verdade, verdade efetiva que você apresenta a Deus. A mais ninguém. A verdade é a personalidade é um segredo entre você e Deus. Só Deus sabe. Os outros sabem um pouquinho. Mas quando você mantém a sua personalidade, que é a sua sinceridade para com Deus, e, portanto, para com você mesmo, não é possível você ser sincero com você mesmo sem ser sincero com Deus, porque o eu humano é evanescente, ele só adquire consistência quando confrontado com o observador onisciente. Então, o sujeito que é sincero consigo mesmo, bom, você pode ser sincero no sentido do Henry Miller, quer dizer, você vai contar um monte de fragmentos, tá certo? Mas você vai continuar uma pessoa dispersa por dentro. Né? Então, vamos dizer, a personalidade é a única força humana. Tá certo? E a personalidade é a sua verdade perante Deus que conhece a sua história. Né? Muito bem. Então, esse recuo, esse retorno permanente à sua verdadeira personalidade, isso vai ter que ser um exercício que você vai fazer pelo resto da sua vida. Tá certo? Isso não é uma coisa que você conquiste. Você conquista e perde todo dia. Eu conquisto e perco todo dia. Quando eu perco, eu digo, opa, agora preciso fazer uma confissão de novo. Deixa eu ver aqui os pecados que eu fiz, que eu às vezes nem percebi. Mas na hora que eu for contando para Deus, os que eu percebi, ele me mostra os que eu não percebi. É? Não um por um. Porque um por um só Deus sabe, porque são tantos. Então, mas por grupos, né? Tá certo? Então, às vezes aí você percebe qual é o motivo, onde está a sua fraqueza. Então, logo você confessou para Deus, Deus apaga aquilo, você não tem mais aquela fraqueza. Então, você está livre de novo. Né? Para isso é que eu estou dando para vocês esses exercícios. Vamos dizer que vão fortalecer, não é só fortalecer intelectualmente para o exercício de uma profissão. Não, gente, isso não existe, isso é simbólico. Né? Isso é teatro. Vão fortalecê-los para o seu verdadeiro autoconhecimento perante Deus. E isto, vamos dizer, e Deus vai limpá-los. Eu não posso limpar vocês. Mas Deus pode, né? Mas não adianta você chegar lá com uma história mal contada que ele não aceita. Então precisa apresentar a sua verdadeira personalidade perante Deus. Às vezes não é constituída só de pecados. Ao contrário, não é não. Quer dizer, é uma alma inteira que você está apresentando para Deus. E para isso você precisa estar alerta para o conjunto dela. Muito bem. Entre os instrumentos intelectuais dos quais vocês vão se apossar no decurso dessas aulas, muitos foram obtidos por Platão e Aristóteles. Na verdade, toda a filosofia é Platão e Aristóteles. O resto, vamos dizer, com exceção de uns 5 ou 6, é brincadeira. O resto é brincadeira de criança. É? Mas eu vou passar para vocês um exercício que é uma espécie de, vamos dizer, introdução à lógica de Aristóteles. Hoje em dia, quando se fala a palavra lógica, o pessoal se refere, sobretudo, ao esforço que tem sido feito para criar um discurso cada vez mais coerente, quer dizer, uma cadeia silogística com o um mínimo de quebras e saltos, etc, etc. Mas a silogística, que é a arte do discurso coerente, é só um pedacinho assim da lógica. A lógica de Aristóteles não é uma, vamos dizer, uma arte do discurso formalmente perfeito. Ela é uma arte do discurso capaz de apreender algo da realidade efetivamente existente. Ela é a arte de você equacionar a experiência em termos de linguagem, de tal maneira que da linguagem você possa retornar sempre à experiência e sempre saber do que está falando. O exercício que eu vou passar para vocês é o seguinte: naturalmente, cada um de vocês tem ou um escritório, ou uma sala onde você gosta de estudar, algum lugar, pode ser que goste de estar no banheiro, sei lá. Tem algum lugar onde você costuma estudar. E que é, por assim dizer, o seu lugar. Tá certo? Você vai fazer uma lista dos objetos que você tem lá dentro. Uma lista de tudo que existe lá dentro. Não um por um. Você não precisa fazer os objetos um por um, mas você vai fazer por espécies. E para cada espécie você vai saber quais são os objetos que cabem dentro daquela espécie, que você não precisa ter a relação por uma que você mentalmente tem. Né? Então, por exemplo, fazendo na minha sala, no meu escritório, tem as seguintes coisas. Tem móveis, né? Eu sou capaz de fazer a lista dos móveis, né? Tem livros, também tem a lista dos livros. Tem variados materiais de escritório, que dá para abrir numa série de subchave. Eu tenho tudo isso anotado em casa, mas não vou passar tudo isso para vocês. Tem equipamentos elétricos, como por exemplo aquecedor, né? Lâmpada. Certo? Tem equipamentos eletrônicos, computador, impressora, né? Televisão, essas coisas. Tem uma série de objetos de adorno. Alguns já devem ter visto, talvez, na nossa transmissão. Os naviozinhos, os elefantinhos, as coisas assim, né? As estatuazinhas, né? Tem objetos de culto, né? Tem lá um ícone de Santo Olavo, tem uma estátua do Padre Pio, tem uma estátua do Nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma estátua Nossa Senhora, tá certo? Então não entra no adorno, evidentemente, né? Embora seja. Aqui tem duas, você poderia colocar estátuas, tá certo? Ou quadros, né? Você tem tapeçarias similares, são coisas que você cobre o chão e tal. Você tem uma coleção de discos, CD, né, long play. Eu gosto muito dos discos de vinil, tem um monte de discos de vinil. E você tem, eu tenho um monte de materiais que eu compro de cursos. Tem curso de língua, tem curso de ciência, curso disso, curso daquilo. Eu vim fazendo esses cursinhos, então tem lá um material complexo, que às vezes ali vem, né, vem um livro, vem um monte de fita cassete, mais CD, DVD, etc. Então, material complexo, vamos agrupar isso aqui como materiais de curso. Na hora que eu fui classificar os meus livros, você vê que a minha biblioteca está classificada por espaço, formando assim uma espécie de círculo, né? E há uma divisão, vamos dizer, por assunto. Tá certo? Então, eu primeiro tenho os livros de história da filosofia e dicionários especializados de filosofia, com André Lalande, o Ferrater Mora, etc. Em seguida, tem as obras dos próprios filósofos e respectivos comentaristas, mais ou menos em ordem cronológica. Não foi possível seguir a ordem cronológica estrita, por causa de um problema de espaço. Então, tive que agrupar as duas fileiras, mas, em grosso modo, é uma ordem cronológica. As obras dos próprios filósofos, começando, então, lá com Platão e Aristóteles, começando com os pré-socráticos, né? E indo até as últimas coisas que foram publicadas. Por exemplo, esse livro do David Walsh, né? Acabou de publicar um livro sobre a luminosidade da existência, um livro sobre a filosofia moderna. Está lá no, nas últimas fileiras. Né? Indo mais para dentro, você tem uma coleção de livros de ciências naturais e de psicologia. Né? Mais adiante tem livros de história, história geral, história brasileira, história americana, e livros de ciências sociais, ciência política, sociologia, economia, etc, etc, etc. Em seguida, tem os livros de filologia, estudos literários, biografias de escritores, etc, etc. Em seguida, as obras dos próprios escritores, poetas, romancistas, etc, literatura imaginativa. Mais adiante, você vira a sala e tem uma estante só de comunismo. Tá certo? Todos os clássicos do comunismo, até folhetos de propaganda, etc, etc. É um material enorme só sobre o comunismo. Na outra estante, você tem um livro que é o Debate Americano Atual, que é uma parte da biblioteca que eu construí quase que inteiramente aqui. Porque aqui o debate político não é feito através de jornal, programa de TV. O debate político é feito eminentemente através de livro. Você não vê uma ideia ser discutida na televisão, nos jornais, se antes ela não foi publicada em livro. Se não tiver livro, meu filho, desista. Então, quando eles noticiam o teu livro, daí eles noticiam a tua ideia, e daí a sua ideia começa a ser digna de ser discutida. Isso em todas as facções, né? Republicano, democrata. Depois tem uma parte que são só livros de anticristianismo, nova era, e todas essas coisas esquisitas que têm aparecido. Né? Tem uma seção no meio, numa estante separada, tem lá, aqui uma estante fica do lado da minha escrivaninha, não está na parede, os livros de gramática e línguas. Né? Em seguida, dicionários enciclopédicos, tem um monte. Algumas enciclopédias gerais, outras especializadas. Por exemplo, enciclopédia católica, enciclopédia judaica, etc. E uma estante que eu fui obrigado a botar na outra sala, porque é muito grande, que é de religião e esoterismo, de modo geral. E no fim tem uma outra estante grande, que está aqui à minha esquerda, que tem duas coisas misturadas. Uma são aqueles filósofos que eu especialmente gosto de ler sempre. Não quer dizer que sejam os maiores filósofos, são apenas aqueles que têm uma função especial para mim, como Louis Lavelle ou Erich Fögling, ou Julián Marías. E embaixo deles você tem uma montanha de livros que são livros de todos os outros assuntos que eu separei como material da minha pesquisa sobre a mente revolucionária. Então pode ser livro de história da religião, pode ser um livro de filosofia, pode ser um livro de debate atual, mas que está encaixado dentro da minha pesquisa. Dos quais livros, né, digamos que eu li e mais ou menos resumi até agora uns 200 e faltam outros 300. Quer dizer que essa é uma situação realmente aflitiva. E esses 300 são justamente o que estão colocados ali na estante do lado. Ora, vocês veem que na classificação dos livros não foi possível manter uma classificação como se faria numa biblioteca, que é uma classificação estritamente objetiva por assunto. Eu fui indo na classificação objetiva até um certo ponto, e depois eu criei uma classe que não é determinada pelo conteúdo dos livros, mas pelo uso que eu faço deles. Então, rompi a harmonia. Né? Só que eu rompi essa harmonia por um motivo prático relevante. Então, você vê que existe uma classificação, mas nessa classificação se cruzam dois critérios diferentes de classificação, articulados um ao outro. Do mesmo modo, na classificação dos objetos, eu fui lá classificando, tem móveis, livros, etc, etc. De repente, tem adornos. Tem, por exemplo, né, tem lá uma estátua do famoso Antoine Barry, que é um leão comendo uma cobra, que ele fez para homenagear Napoleão III, quando esmagou uma revolução que tinha lá. Então, do lado tem um touro, né? O touro é o touro. Todo mundo pergunta o que é esse touro? É o touro do Wall Street. Wall Street tem dois bichos simbólicos, o touro e o urso. Quando o mercado está subindo, é o touro, porque o touro ataca de baixo para cima. E quando está baixando, é o urso, porque o urso ataca de cima para baixo. Então tem lá o touro de Wall Street, né? Na esperança de que o nosso trabalho vá para cima. Né? Então, e assim tem várias estátuas, quadros, naviozinhos. Cada um significa alguma coisa peculiar para mim, mas eu pude juntar tudo com o nome de Adorno, porque é essa classe a que eles pertencem objetivamente. Né? Adornos e objetos de coleção junto. Por exemplo, tem uma famosa coleção de caneta, todo mundo sabe que isso é uma demência que depois de uma certa idade afeta as pessoas, elas começam a fazer coleção. Então eu comecei a fazer coleção de canetas célebres, né? Canetas que marcaram a história das canetas, né? E daí tem uma outra série de estátuas e quadros, mas eu falei, mas espera aí, mas esses são objetos de culto. Eu não olho a estátua do Nosso Senhor Jesus Cristo, a estátua do Padre Pio, a estátua de Santo Olavo como objeto de adorno. Eles estão lá para me recordar a presença de Deus. Eu não posso olhar elas do mesmo jeito. Então eu botei objeto de culto. Ora, se é objeto de culto para mim, se o sujeito for budista ou ateu, ele pode ter aquelas coisas, aquelas mesmas coisas na sala dele e não serão objeto de culto, serão adornos apenas. Então, aqui também eu quebrei a ordem classificatória. Eu estava classificando as coisas pela sua natureza, né, ou pela sua proveniência comercial. Quer dizer, de que tipo de loja que nós compramos essas coisas. Móveis você compra na loja de móvel, livro você compra em livraria por internet e assim por diante. Né? E, de repente, eu fui obrigado a quebrar. Por quê? Porque tem uma classe especial de objetos do qual eu faço um uso peculiar. Então, eu classifiquei tudo, vamos dizer, pela natureza do objeto ou pela sua proveniência e um pelo uso que eu faço dele, exatamente como aconteceu nos livros. Muito bem, é exatamente isso que eu estou pedindo para vocês fazerem com os seus objetos. Vocês vão classificar os seus objetos, né? E ao mesmo tempo vocês vão ter que estar conscientes de quando vocês mudaram a chave da classificação. Uma classificação inteiramente objetiva, quer dizer, baseada exclusivamente na natureza do objeto ou na proveniência comercial deles, digamos, uma terceira pessoa, né, poderia fazer. Uma terceira pessoa que não te conhece. Então, classificaria, fazia uma classificação chapada, como você faz, vamos dizer, uma classificação de livros na biblioteca pelo sistema decimal. Por exemplo, sei lá, você foi assassinado e entra um detetive na sua, investigador na sua casa e ele faz a lista inteiramente objetiva. Mas se for, já, por exemplo, um biógrafo, alguém que vai escrever a sua biografia, ele sabe algo da sua vida mental interior. Então ele sabe o que certos objetos representam para você e pode ser, então, que ele também mude a chave classificatória. A classificação dos objetos, a aproximação deles, vamos dizer, em grupos, pode seguir uma infinidade de critérios. Né? Edmund Husserl, no seu livro Filosofia da Aritmética, foi um dos primeiros livros dele, ele discute o conceito de número. E ele parte exatamente de um exercício como este. Né? Ele diz, olha, eu posso classificar os objetos por uma série de critérios. Esses critérios sempre têm algo a ver com o que esses objetos são. Mesmo no caso, por exemplo, de uma classificação subjetiva, onde eu abandono a chave puramente objetiva e designo os objetos pela função ou importância que eles têm para mim, ainda assim há uma referência ao que os objetos são. Então, esses critérios pelos quais você agrupa objetos numa classe, ele chama de enlaces. As classes são determinadas por diferentes tipos de enlaces. E esses enlaces, por sua vez, são determinados por algo que diz respeito ao que os objetos são. Se você conseguir enlaçar objetos sem nenhuma referência ao que eles são, sem nenhuma referência aos objetos propriamente dito, isso chama-se número. Por exemplo, você poderia somar todos esses objetos. Você soma tantos livros, tantos móveis, tantos... Você obtém um número. Tem tantas coisas da minha sala. Você não disse nada a respeito das coisas. Então, isso não é propriamente uma definição de número, Mas é, vamos dizer, é uma definição, mas não é uma definição pela essência, é uma definição pelo critério, pela técnica de construção. Uma definição como se faz em geometria, por exemplo. Como é que em geometria você define, vamos dizer, um círculo, né? Se você demarca um ponto, o conjunto de todos os pontos equidistantes desse ponto tomado como centro chama-se círculo. Ele não disse o que é um círculo, ele disse como se constrói um círculo, né? Geometricamente. Então, a definição que Edmundo Husserl dá de número é a definição construtiva, por construção. Como podemos construir a ideia de número? Não quer dizer que não haja outras maneiras de construir, mas esta é uma e ela funciona, né? Tanto que depois, muitos anos depois, ao questionar ele questionou seu próprio livro Filosofia da Aritmética, mas não nesse ponto. Então, a classificação é, em primeiro lugar, o reconhecimento de afinidades objetivas entre os vários objetos. Note bem que Aristóteles começou a classificar coisas porque ele começou da biologia. E ele viu que com a multidão de seres vivos que ele estava estudando, né, ele às vezes, examinando um, ele tirava conclusões que valiam para outros que tinham uma estrutura idêntica. Por exemplo, a famosa descrição que ele faz da embriologia do gato, que até hoje considerada a descrição mais perfeita que alguém já fez. Né? Ele sabe que aquilo vale para todos os gatos. Ou antes, para todas as gatas. Não é isso? Então ele percebeu que a única maneira de estudar isto era perceber quais são os entes que estão ligados por certas semelhanças estruturais permanentes. Tá certo? E com isso começou, vamos dizer, a ciência sistemática. Embora a noção de ciência tivesse sido criada por Platão, o primeiro sujeito que a colocou em prática foi Aristóteles. É isso. Então, sem classificação não dá nem para começar. Então, eu quero um cafezinho assim. Então, a classificação é o princípio da ordem. Não só da ordem no seu escritório. Dentro do meu escritório existe um tal número de objetos, é tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que a ordem poderia parecer impossível. E, no entanto, até que a gente mantém, mais ou menos, né? Até o limite do possível. Então, já quartos de crianças não são assim. Né? Thomas Mann dizia que cada vez que ele abria a porta do quarto dos filhos dele, ele tinha uma imagem do que seria a crise da civilização. Então, esse exercíciozinho de aprender a classificar, e classificar sempre, sempre tudo, isso terá consequências intelectuais formidáveis para vocês, formidáveis. Porque eu digo 99% dos erros que se faz na avaliação de situações objetivas são erros de classificação. Quer dizer, o indivíduo classifica, né, um elemento que ele está estudando dentro da categoria errada, ou ele se confunde quanto ao critério. Ele acha, por exemplo, que está fazendo uma classificação pela natureza, pela forma dos objetos, mas está fazendo, na verdade, pelo uso, pelo valor, pelo preço, pela origem. O número de chaves classificatórias é ilimitado. Mas elas se articulam. E a articulação das chaves classificatórias dá exatamente o sistema das categorias de Aristóteles. Então, e as categorias, por sua vez, estão submetidas a uma outra chave classificatória, que é a dos níveis de predicação. Eu quero só chamar os predicáveis. Quer dizer, quando você diz algo a respeito do que quer que seja, ou você está dando a definição daquilo, você está dizendo qual é a essência, a natureza daquilo, ou você a está enquadrando num determinado gênero, sem a diferença específica. Por exemplo, quando você diz que o gato é um animal, tá certo? sem especificar qual é a diferença entre ele e os outros animais, que a definição seria o gênero mais a diferença específica. Então, ou você está definindo o objeto, ou você está classificando dentro de um gênero, ou você está falando de uma propriedade dele. Propriedade é algo que decorre necessariamente, decorre logicamente da definição, mas que não faz parte da definição. Por exemplo, o homem é o único animal que joga futebol. É isso? Você pode até ensinar os cachorrinhos a jogar, mas eles vão jogar muito imperfeitamente, eles vão imitar, né? Não existe uma Mané Garrincha do futebol canino, né? Ou, por exemplo, o homem é o único animal que monta a cavalo. É uma coisa que nem os cavalos podem fazer. No entanto, isso não faz parte da definição de homem, é uma coisa que decorre da definição. Quer dizer, a definição aponta, vamos dizer, um círculo. O que é uma definição? É um círculo de possibilidades que são inerentes à forma, à natureza daquele objeto. A definição não é, vamos dizer, uma forma estática, nem dinâmica, aliás. A diferença do estático e dinâmico é indiferente à definição, né? Porque aquele cretino do Fritjof Capra, não, David Bohm, no livro, como é? Esqueci qual livro. Eu acho que é A Totalidade e a Ordem Implícita. O título é bonito. Ele diz que o grande problema do pensamento ocidental é que ele define as coisas estaticamente. Ao passo que, por exemplo, na língua sânscrita, né, a palavra vaca não significa uma determinada forma animal, mas é um animal que se move lentamente. Isso. Então eu digo, bom, essa vaca que se move lentamente é só uma vaca que se move ou são todas elas? Né? Você está definindo a vaca por uma propriedade. A propriedade de mover-se lentamente. Essa propriedade, por sua vez, está implícita na definição de vaca como por gênero próximo e diferença específica. Então o que você acrescentou? Absolutamente nada. Né? Então a definição de um ente é compatível com todas as propriedades que ele possa ter e com todas as variações que sejam compatíveis com aquela forma inicial. Portanto, uma definição não é nem estática nem dinâmica. Mas uma vaca parada é tão vaca quanto uma vaca que está andando. Não é isso? A vaca que está sendo ordenhada é tão vaca quanto a vaca que está no pasto comendo. Tá certo? Então, quer dizer, todas essas possibilidades de ação e de transformação a que os objetos estão sujeitos, eles têm que ser compatíveis com a definição. Por exemplo, você sabe que um gato pode estar dormindo no sofá, ele pode estar em cima do telhado, ele pode estar transando com a gatinha, né? Ele pode estar fazendo pipi no chão, mas ele não vai estar estudando alemão. Você não vai, ou grego. Você não vai ver o gato sentadinho lá com a gramática. Você não vai ver. Então, quer dizer, o conjunto das possibilidades de ação do animal está todo compactamente contido na definição, quer essas ações estejam sendo praticadas ou não. Então não tem jeito. Você dizer que a definição de uma coisa é um conceito estático é uma coisa de uma burrice fora do comum, né? Então, mas hoje em dia, vamos dizer, a inabilidade filosófica desses formadores de opinião é uma coisa assim monstruosa, monstruosa, monstruosa. E a principal inabilidade é a incapacidade de classificar as coisas e de compreender o sutil jogo dialético entre as várias chaves classificatórias que você adota. Não é isso? Então, por exemplo, se você pega a teoria dos quatro discursos, é uma chave classificatória. Ela classifica os discursos segundo o seu modo de credibilidade, ou seja, que nível de credibilidade esse discurso está tentando atingir. Por exemplo, se você assiste uma peça de teatro, um filme, ele não está tentando te convencer que aquilo aconteceu, Nem que aquilo vai provavelmente acontecer. Ele está apenas se abrindo para a possibilidade que aquilo aconteça. Ele não vai querer te convencer para além disso. E ele, com os meios da literatura de ficção, não poderá passar disso. Não tem jeito. Não é? Tanto que se o sujeito quiser, vou escrever um romance comunista que vai converter todo mundo ao comunismo, como Máximo Gorki fez. Então você lê, por exemplo, A Mãe de Máximo Gorki, você derrama lágrimas, etc, etc, e sai tão pouco comunista quanto você era no início. Por quê? O que que ele provou ali? Que certas coisas podem acontecer. E aí é como, né, responder como português a quem o turista perguntou: o senhor sabe onde fica o convento dos Carmelos? Ele respondeu: o raio, quem é que não sabe? Então aí também, pode acontecer aquilo que aconteceu lá para os personagens da Mãe de Máximo Gorki: o raio, quem é que não sabe que pode? Né? Então, o máximo que a literatura de ficção pode fazer é te mostrar que certas coisas são possíveis, ou seja, ampliar o seu círculo de imaginação. Não pode te persuadir de nada. Para persuadir, teria que mudar a clave do discurso. Teria que ser um discurso retórico. Mas acontece o seguinte: o discurso retórico, ele tem que partir necessariamente das crenças que o distinto público já tem. E mostrar que aquele detalhezinho que o orador está querendo mostrar se encaixa já naquilo. Se você tiver que contestar as ideias do público, já não dá para fazer um discurso retórico. Aliás, isso é uma coisa terrível, porque as pessoas que não gostam muito de mim, mas que reconhecem alguma qualidade do meu trabalho, elas dizem: não, esse cara tem uma excelente retórica, etc. Eles não sabem o que é retórica. Eles não leram nem o meu livro sobre retórica. O que quer que conteste uma opinião dominante não pode fazê-lo por meios retóricos. É materialmente impossível. Você tem que usar um discurso, um elemento dialético. Então, os caras nem podem dizer: esse cara tem excelente dialética. Falou: bom, se disser isso, até aceito, mas retórica, meu filho, né? Porque você está na minoria absoluta, né? E você não pode tomar, vamos dizer, a opinião do distinto público como premissa. Então, não tem jeito de fazer um discurso retórico. Iria eu, é? Seria muito mais fácil. Então, para convencer, você precisaria usar elementos de retórica. Para transformar uma mera persuasão, né, já numa espécie de probabilidade científica, você precisaria usar meios dialéticos. E para dar uma demonstração líquida e certa, você precisaria usar o meio da lógica analítica. Isso quer dizer, essa teoria classifica os discursos, a totalidade dos discursos, só pelo seu modo de credibilidade, por mais nenhuma outra coisa. Não os classifica, por exemplo, pelo tamanho, ou pela sua, vamos dizer, pela sua estrutura e subdivisões internas, ou pelo seu modo específico de uso da linguagem. Por exemplo, no estudo que eu fiz sobre os gêneros literários, foi essa outra classificação, que não tem nada a ver com a teoria dos quatro discursos. Então, eu relaciono os gêneros com o fenômeno dos tempos verbais, mostrando, por exemplo, que uma narrativa épica, né, sempre se refere a coisas que teriam se passado num passado muito remoto, mas que uma narrativa dramática apresenta o passado como se estivesse presente. Então, por exemplo, em princípio, todo teatro, teatro e gênero dramático são substantivos, né? São sinônimos. Não é isso? O que não quer dizer que dentro do teatro não possa haver uma modalidade que é dramática e outra modalidade que é mais épica, sem poder chegar a ser totalmente épica. Do mesmo modo como no cinema. Quer dizer, o cinema não pode se referir a uma coisa do passado, ele tem que mostrar a coisa do passado. Na hora que mostrou, ficou presente. Tá certo? Então, quer dizer que a epopeia no teatro e no cinema são epopeias imperfeitas, epopeias de segundo grau. Então, esta classificação não tem nada a ver com o nível de credibilidade. Porque, em princípio, em qualquer dos gêneros, você pode tentar alcançar qualquer nível de credibilidade, embora num seja mais fácil e no outro seja mais difícil, embora num tenha maior probabilidade de sucesso, em outros, menos. Tá certo? A gente tem uma quinta classificação, uma terceira classificação, que eu aprendi com o Northrop Frye, que por sua vez tirou de Aristóteles, em que ele pega os personagens das obras de ficção, ele gradua as obras de ficção, né? Então, ou ficção narrativa, ou ficção dramática, de acordo com o grau de poder dos seus personagens. Então, primeiro grau. O personagem é Deus, ele é onipotente, ele pode fazer o que ele quiser. Você pega o Gênesis, vai, Deus está lá criando o mundo, faz e acontece, etc, etc. Não tem ninguém contra. Não é isso? Então, segundo grau, tem um personagem que, sem ser Deus, tem certas propriedades divinas, ou divinamente concedidas. Por exemplo, a história de Moisés. Não é isso? Ou qualquer vida do santo, vida, sei lá, escreva aqui, a vida do Padre Pio de Pietrelcina. Né? Então, você vê que as ações, embora ele seja apenas um ser humano, existe uma outra força que está em ação através dele. É isto? Então, esse é o segundo grau. Terceiro grau. O personagem nem é Deus, nem é uma pessoa divinamente assistida, mas é uma pessoa de alta qualidade. De alta qualidade. Ou por ser, digamos, um governante, por ser um homem muito poderoso, por ser um gênio, pode ser um gênio das artes, da ciência. Né? Por exemplo, escreva aí um romance baseado na vida de Isaac Newton. Né? Ninguém vai dizer que Isaac Newton foi assistido diretamente por Deus. Isaac Newton escreveu tanta besteira em teologia que certamente Deus não queria saber nem muita conversa com ele. Mas é uma pessoa que tem uma elevada nobreza intelectual. Né? Tá certo? E além disso, além da nobreza intelectual, era um homem poderoso e influente. Então é uma pessoa especial, ele não é um Zé Mané qualquer. Quarto nível. O sujeito é um Zé Mané como qualquer um de nós. Então a pessoa que tem, vamos dizer, o poder normal que um ser humano tem sobre si mesmo, né, dentro dos limites da situação. Tá certo? Quinta classificação. O personagem está abaixo da situação. Ou porque ele é um incapaz. Ou porque ele é tão pobre que ele não tem poder para fazer nada, ou porque está numa situação que é tão adversa que ele não pode nem compreender a situação. Bom, essas quatro classificações não tem nada a ver com as duas anteriores. Mas note bem, você cruzando várias e várias e várias e várias classificações e criando outras, você, o que você está fazendo? Você está medindo os objetos de acordo com várias perspectivas. Não é isso? Você pega, as classificações são como grades. Então, não sei se você já viu essas grades de vidro ou de plástico com que os desenhistas medem as coisas. Ele coloca a grade entre você e o objeto e ali você mede. É? Ou então, quando o desenhista mede com lápis, assim. Né? Então, você está medindo esses objetos desde vários ângulos. Quando chega a um certo ponto, você vê que de repente é como se o próprio objeto aparecesse na sua frente. Mesmo porque, vamos dizer, essas várias chaves classificatórias não foi você que inventou. Elas foram sugeridas por aspectos que os próprios objetos mostravam. É isso? Então, usando as várias grades classificatórias, você as vai cruzando, tá certo? E de repente, a representação conceptual que você tem do objeto já não mostra mais só num plano, só um certo aspecto, mas num cruzamento que o coloca, por assim dizer, no espaço. Então, aí, vamos dizer, o nível de certeza que você tem a respeito do objeto é muito maior. E dificilmente o que quer que alguém diga a respeito vai se sobrepor a isso. Por quê? Porque, a não ser que o sujeito tenha observado são mais aspectos do que você e percebeu algo que você não percebeu, mas isso quase nunca acontece. Então, esta coisa da classificação, isso é a base de toda a atividade intelectual séria. Então, eu digo assim, erros de raciocínio, erros de silogismo, quer dizer, dedução errada, são até raros, porque um computador faz uma dedução certinha. A dedução, o silogista, é a parte mecânica da lógica. Não é isso? Tanto que a hora que começaram a usar computadores, eles conseguiram sequência silogística muito mais perfeita do que pelo exercício do pensamento natural humano. Tá certo? Mas e a classificação? A classificação depende da sua visão direta dos objetos. Isso o computador não pode fazer. Isso depende da experiência humana. O computador não consegue ter experiência humana. Para que ele tivesse experiência humana, seria preciso que você, não só que você o aperfeiçoasse do ponto de vista da percepção, dotá-lo de órgãos da percepção, mas que você o colocasse numa situação de responsabilidade humana. Ele teria que ter uma responsabilidade moral, ele teria que ter uma responsabilidade jurídica, ele teria que ter família, parentes, etc, etc. Em suma, ele teria que ser tão parecido com o ser humano que ele é um ser humano. E digo, para que fazer outro ser humano se não era ter mãe? Sim? Tá certo? Então, a posição real do estudioso, do filósofo, perante a experiência real, ela, vamos dizer, ela se torna translúcida através do exercício da classificação e do cruzamento das classificações. Nem todo cruzamento, é claro, tem propósito, alguns não têm, mas com o tempo você vai pegar a prática e eu, no decorrer do curso, eu lhes darei muitas outras chaves. Você pode usar todas. Tá certo? Até pegar a prática e você saber quando que, vamos dizer, a categoria que você está usando para falar do objeto se aplica a ele ou não. Isto aqui, eu vou dizer, isto aqui para a totalidade do mundo acadêmico, intelectual, jornalístico brasileiro, isso aqui é grego. Eles não sabem isto. Eu nunca vi quem soubesse. Isto incluindo os melhores. Eles não têm prática disso. Não conseguem fazer. Então, certamente. Assim, por exemplo, se o sujeito é economista, ele acredita ingenuamente que o fenômeno do qual ele está falando é um fenômeno econômico. Por exemplo, e uma vez eu escandalizei um grupo de economistas dizendo para eles que o dinheiro não é um fato de ordem econômica. O dinheiro não tem nada a ver com a economia. Zero. Hã? Por quê? O que que é um dinheiro? O dinheiro é assim. É um papel, um outro documento, um pedaço de metal, qualquer coisa, que atesta que você tem direito a uma quantidade definida de uma mercadoria indefinida. Ou a uma outra quantidade de um mesmo documento, que vale outro tanto. Portanto, o dinheiro é o atestado de um direito. Tanto que, se não houver quem assegura esse direito, o dinheiro não vale mais nada. Então, é claro que o dinheiro é um fenômeno de ordem essencialmente jurídica, introduzido de fora na economia. E, portanto, vamos dizer, é um elemento que aperfeiçoa a economia enormemente, porque introduz nas trocas econômicas um tipo de racionalidade jurídica, né? Onde, vamos dizer, o direito de um é determinado pela obrigação de um outro. Isso, havendo uma proporcionalidade entre as duas coisas. Então, a ciência econômica por si não pode sequer definir o dinheiro. Não é possível definir o dinheiro economicamente. Você pode associar, você pode enunciar propriedades econômicas do dinheiro. Por exemplo, uma propriedade é que o próprio dinheiro, ele pode ser um objeto de troca. Uma outra propriedade é que ele é um objeto que serve para medir as trocas. Isso são propriedades econômicas do dinheiro, não são a definição. Eu digo, a definição econômica do dinheiro é impossível, porque o dinheiro não é um fenômeno de ordem econômica. Ele é um fenômeno de ordem jurídica que se sobrepõe à atividade econômica e introduz nela a racionalidade de tipo jurídico. Por que que tantos economistas não perceberam isso? Porque eles já olhavam o objeto partindo do ponto de vista de que as chaves classificatórias da sua ciência são as mais adequadas para aquilo. Ou seja, não estão acostumados a trocar de claves. Se você pensar bem, o que é uma ciência? É um conjunto de claves classificatórias. Não é isso? Então, uma vez aplicadas essas várias claves classificatórias, você pode formular hipóteses. E daí essas hipóteses podem ser testadas por esse meio. E o pessoal, quando você fala em método científico, eles estão falando precisamente, vamos dizer, deste método de averiguação das hipóteses. Eu digo, mas isto é o fim, isto é apenas o último processo, e é o mais fácil, é a última etapa do processo, e essa é a mais fácil de todas. O difícil é a classificação inicial. Então, todo mundo sabe, por exemplo, que em biologia tem certos entes que é difícil você dizer se eles são vegetais ou animais. Isso quer dizer, você encontrou ali um caso limítrofe. O que significa que a chave classificatória da sua ciência está falhando com relação àquele objeto. Talvez eles não possam ser classificados biologicamente. Talvez você precise de uma outra clave. Agora, eu já vi gente dizendo assim que a noção lógica de espécie, ela não existe, ela é apenas um formalismo da nossa mente. E a prova disso é que existem entes que você não consegue classificar como animais ou vegetais. Ou seja, da impossibilidade de aplicar com bons efeitos uma determinada chave classificatória, você conclui que todas as chaves classificatórias, todas elas, são apenas criações formais da mente humana projetadas sobre o mundo exterior. Eu digo, mas isso é de uma burrice. Eu já vi tanta gente dizendo isso, mas é de uma burrice monumental. Assim como eu já li em vários autores, sobretudo universitários, professor brasileiro afirma isso com uma tranquilidade. Não, Aristóteles pegou apenas as categorias da linguagem, categorias da gramática, e as aplicou aos seres. Eu digo, bom, em primeiro lugar é o seguinte, não havia gramática no tempo de Aristóteles. A gramática foi desenvolvida depois, com base nas categorias de Aristóteles. E, portanto, ele não pode tê-las tirado de uma ciência inexistente para fundamentar uma ciência existente. Tá certo? E assim por diante. Quer dizer, esses exemplos de inabilidade são uma coisa assim. Quando você começa a perceber isso, você vê que de fato nós estamos diante de um estado de catástrofe intelectual, onde a quase totalidade das pessoas tidas como preparadas e cultas, e vamos dizer, e cujas opiniões se transformam em medidas administrativas, em leis, em programas obrigatórios de ensino, etc., as pessoas são uma multidão. E se ninguém introduzir nem um pouco de ordem nisto, os efeitos que eles vão obter vão ser cada vez mais catastróficos. Quando você vê no que as escolas se transformaram, quer dizer, em pontos de venda de droga, né, em lugares preferenciais para a prática de determinados crimes, eu digo, mas isso não aconteceu à toa. Aconteceu porque a autoridade para as legislar sobre a escola foi dada para estas pessoas que não são capazes de distinguir um elefante de uma equação de segundo grau. Entendeu? Então é isso. Vocês vão fazer este exercício. Primeiro vocês vão classificar e depois vocês vão esclarecer para você mesmo quais são as diversas chaves classificatórias que você usou e por que que você mudou de chave. Tá entendendo? Assim como você pode fazer isso com os objetos que estão na sua sala, no seu escritório, na sua cozinha, tá certo? Você pode fazer com muitos outros fenômenos. Você pode fazer com teorias, com correntes de pensamento, com estilos artísticos, etc. E assim por diante. Só que primeiro você tem que praticar o maior número de chaves possíveis, com plena compreensão de qual é o intuito, qual é vamos dizer, o que os latinos chamam de ratio analogandi, qual é a razão de você ter criado uma analogia entre determinados objetos e outros não. Não é isso? Olha, aqui, por exemplo, tem dois livros de história da filosofia que estão nessa estante. Ali tem outros dois livros de história da filosofia que estão na outra estante. Por que que você fez isso? Porque aqueles lá, eles estão analogados pela sua matéria. E aqui estão analogados pelo meu interesse em obter deles certas informações. que interessam a mim para um trabalho específico. Hein? E assim por diante. Quantas horas já foram? Quantas horas de aula já foram aí? Foram 2 horas. Muito bem. O terceiro capítulo desta aula, eu desejava, no terceiro capítulo, eu desejava complementar algumas coisas que eu dei na aula anterior, que eu falei daquela transição inaugural da modernidade. Tá certo? E mostrei por que que houve ali, vamos dizer, um deslocamento entre o problema que estava acontecendo e a reação das pessoas. Reação, seja dos adversários das novas filosofias, seja dos próprios adeptos delas. Então, é como se tivesse havido, vamos dizer, um debate que não correspondia exatamente às modificações que estavam sendo propostas. Ou seja, as modificações não foram realmente discutidas, eles foram discutidas perifericamente. O que é isso? É um erro de clave classificatória. Então, eu vou lhes dar mais um exemplo. Inúmeros manuais de história da cultura, história das ideias, história da filosofia, demarcam esse período do início da modernidade como um período onde o pensamento teológico e mágico, eles já juntam as duas coisas, foi substituído pelo pensamento científico racional. E todo mundo repete isso para mal, sem cerimônia. Tá certo? Ora, quando você vai ver a coisa substantivamente, você vê que todos, ou quase todos, os próceres da modernidade, os próceres da nova, ciência, né, Newton, Francis Bacon e outros, eles não só continuaram apegados a certas práticas de pensamento mágico, supostamente ligadas a um período anterior, como eles deram a estas modalidades de pensamento uma importância e um valor infinitamente maior do que tinham durante a Idade Média. Por exemplo, a astrologia. Você pegar qual era o posto da astrologia dentro do pensamento escolástico medieval. Não só escolástico, mas desde o patrístico. Se você pegar de Santo Agostinho até São Tomás de Aquino, passando por São Boaventura, Dom Escócio e tudo mais, né? O que que eles pensavam de astrologia? Eles pensavam duas coisas. Primeiro, a influência dos astros sobre o ambiente terrestre é um fato. Todos eles acreditavam nisso. Não sabiam que tipo de influência era esta. Havia várias hipóteses, várias discussões, mas isto existe. Porém, a técnica astrológica, a técnica que os astrólogos usam para a astrologia preditiva, em geral, são charlatanescas, então é melhor afastar-se delas. Praticamente durante todo este período, que vai desde a época da Antiguidade até o início da modernidade, a Renascença e o Iluminismo, praticamente todas as críticas que foram feitas à astrologia foram feitas por pessoas que acreditavam nos fundamentos da astrologia. Praticamente não tem um que negasse isso completamente. No entanto, como não havia muitos meios de esclarecer que tipo de influência era aquela, que tipo de relação existia, afinal de contas, então os escolásticos realmente deixavam isso de lado, como um problema que ia sendo empurrado com a barriga. Né? Quer dizer, a última e mais brilhante teoria enunciada foi a de Santo Tomás de Aquino na Suma contra os Gentios. Eu já dei vários cursos sobre isto aí e pretendo voltar a isso, quer dizer, eu vou encaixar isso dentro desse curso, porque é um elemento muito importante para nós. O raciocínio de São Tomás de Aquino é muito simples, né? Ele diz: Deus move os corpos inferiores pelos corpos superiores. E os corpos superiores, eles são superiores em volume, em tamanho, não é isso? Porém, eles são corpos, eles não são pessoas, eles não são anjos, nem demônios, são corpos. Então, naturalmente eles só podem agir por alguma via corporal. Então isso quer dizer que se a posição dos astros no céu mexe em alguma coisa com o ser humano, só pode mexer nele através do corpo, quer dizer, não é uma influência anímica na alma, na psique. Então ele voltava a subscrever a tese que era do próprio Santo Agostinho, 8 séculos antes, que Santo Agostinho abominava os astrólogos, tá certo? Mas ele dizia que, muito provavelmente, os astros, através da influência que exercem na formação até embrionária humana, tem algo a ver com a forma do corpo humano. E esta forma do corpo, tá certo? Determina certas limitações à atividade psíquica. É isso. Então, por exemplo, através dos vários temperamentos, né? Caracteres herdados, tá certo? Então, estava subentendendo alguma ligação dos astros com a própria genética, sugerindo, falar, esse problema só será esclarecido quando nós tivermos uma ideia certa, vamos dizer, da ligação de uma coisa com a outra. Não temos ideia, então fica aí o ponto de interrogação. E Santo Tomás de Aquino também deixou o ponto de interrogação. Aconteceu quando veio a reforma protestante. Hoje em dia, se você pegar qualquer protestante aí no Brasil, e sobretudo aqui nos Estados Unidos, fala de astrologia para eles, eles dizem, vá de retro, Satanás, isso é coisa do demônio. Eles abominam, condenam tudo, tudo, não querem nem que investigue. Porém, quem foi que colocou a astrologia em moda na modernidade? Os protestantes, o pessoal da reforma. A começar pelo Lutero, pessoalmente, não gostava muito da coisa e não falou nada a respeito. Mas o seu braço direito, que era Melanchthon, escreveu muita coisa a respeito de astrologia e criou a moda que se disseminou entre quase todos os pensadores reformistas de tentar interpretar as profecias bíblicas usando elementos de astrologia e, sobretudo, a cronologia a que a astrologia dava base. Então, a leitura astrológica dos profetas, da profecia de Daniel, de Ezequiel, etc., virou moda entre os protestantes. Por que acontecia isso? Porque eles não aceitavam os cânones tradicionais de interpretação bíblica da Igreja Católica, então eles tentaram inventar outra e tiraram outra do lixo. Os protestantes que estão me ouvindo, me desculpem, mas foi tirado do lixo, porque todo aquele manancial de ideias astrológicas que circulava durante a Idade Média, a maior parte era lixo mesmo. Tinha algumas camaradas que estavam tentando descobrir seriamente o que que era, mas o astrólogo não fazia isso, ele enunciava profecias assim com a maior facilidade. Tá certo? E ganhava uma grana com isso, né? Então, e os escolares os condenavam, não porque não acreditavam na influência dos astros, mas porque achavam que aquilo ainda não dava base para uma técnica analítica preditiva. Então eles diziam, essa técnica foi toda inventada, isso é tudo maluquice, são resíduos de mitos pagãos, tá certo? E é claro que de vez em quando a gente pode acertar alguma coisa, né? Mas nós não temos um critério ainda. A prova de que eles estavam conscientes de que não tinham critério é a própria. Né, são 5 capítulos importantíssimos da Suma contra os Gentios, onde Santo Tomás de Aquino, quer dizer, depois de toda esta. Correr toda esta água entre Santo Agostinho e ele, ainda estava tentando equacionar. Falou: olha, deve ser mais ou menos assim, e é por aí que nós temos que investigar o negócio. Então, enquanto Santo Tomás de Aquino ainda está tentando criar a clave classificatória, para poder investigar o fenômeno, os astrólogos já estavam usando de uma ciência inexistente, uma ciência do futuro, tá entendendo, né? Para fazer previsões, etc., etc. Quando o pessoal da Reforma começou a usar esse critério astrológico para interpretar profecias e fazer profecias, quer dizer, eles acham que, ó, se você conflui, aqui tem a profecia bíblica, e aqui tem os trânsitos planetários, se você juntar essas duas coisas, você obtém a certeza absoluta. Então, quer dizer, à luz dessas convergências, desses dois fatores, eles interpretavam até as suas próprias ações, até a reforma protestante se auto-interpretou assim. Do ponto de vista do teólogo católico, aquilo é de um puerilismo absurdo. Falando, olha, meu filho, nós estamos aqui fazendo as tripas coração para ver se a gente entende o sentido do texto, né? E se por outro lado a gente esclarece que raio de coisa é essa tal da influência dos astros, né? De repente vocês pegam uma ciência que não existe ainda, uma ciência que é meramente hipotética, e a aplicam à interpretação, das profecias bíblicas, né, para concluir que vocês são os enviados e que vocês inventaram, vamos dizer, vocês são os, né, precursores da nova era. São os inauguradores da nova era. Então, veja, se não fosse a reforma protestante, não teria havido a moda de astrologia na Renascença. Claro que não são eles os únicos culpados. O pessoal chamado humanistas, que é o camarada que, na Idade Média, o estudo das letras, dos textos e divinas, letras divinas e letras humanas. E o humanista era o sujeito que se interessava mais pelas letras humanas. Os poetas, os historiadores, etc., da antiguidade. Então, dentro do seu culto da antiguidade greco-romana, eles revalorizaram o quê? A astrologia greco-romana. E também, então, espalharam uma onda de astrologia pelo mundo. Terceiro, os grandes cientistas que começaram a modernidade estavam muito, a maioria deles estava profundamente inspirado pelas ideias protestantes e queria criar uma nova teologia. Essa nova teologia integraria exatamente aqueles mesmos elementos que os teólogos protestantes estavam tentando integrar. Se você estudar a obra de Isaac Newton, você verá que o propósito integral de Newton era isso. Era criar uma ciência universal baseada na profecia bíblica em elementos astrológicos. Toda a teoria da gravitação universal era para ele um capítulo da teologia. Era um estudo de, conforme ele entendia, o que seria o aparato sensório de Deus. Então, o espaço-tempo é um aparato sensório de Deus. Então, esse era um dos fundamentos da teologia dele. A teologia de Newton não tem pé nem cabeça. O único pedaço que tem pé e cabeça é a teoria da gravitação universal. Tá certo? Porém, tal como eu lhes expliquei, numa época anterior, a teoria da gravitação universal não seria aceita como ciência, porque ela era apenas um mecanismo descritivo sem inteligibilidade intrínseca. Você, de fato, não sabe o que quer dizer aquilo. Você sabe apenas que tem um fenômeno que acontece assim. Então, quando aquela mania astrológica e profética começou, vamos dizer, a fazer água, retroativamente, os camaradas decidiram apagar a pista do que eles mesmos tinham feito, né, e separaram da obra de Newton só aquele pedacinho que era matematicamente defensável e disseram: a nossa ciência é isto. E produziram esta imensa falsificação histórica que acaba jogando para a Idade Média a onda mágico-astrológica que os próprios próceres da modernidade criaram, e da qual a Igreja Católica não tem culpa nenhuma. A Católica Central foi contra tudo isso. Então, você vê como não só um debate durante séculos pode ser totalmente falseado em relação àquilo que está realmente acontecendo, falseado pela paralaxe cognitiva, o sujeito está fazendo uma coisa, mas ele está falando de outra completamente diferente, né? Como pode historicamente uma falsidade se consolidar durante séculos e ser retransmitida no ensino a todas as criancinhas do mundo? Então, eu quando vejo hoje em dia um evangélico, né, condenando a astrologia, essa coisa, eu digo: mas foram vocês que trouxeram isso, meu Deus do céu, você não lembra mais, né? Então, foi lá seu bisavô, tetravô ideológico, que inventou essa porcaria, não fomos nós, não temos nada a ver com isso. E, naturalmente, no meu caso específico, a coisa fica muito cômica, porque eu tenho a certeza de que eu li praticamente tudo que havia para ler de astrologia até os anos 80, quando eu trabalhei, depois eu trabalhei, investigava essa área. Depois eu parei por pura exaustão, eu acompanhei todo o debate astrológico do século XX, e lhes garanto, não houve nenhuma tentativa séria de equacionar aquilo cientificamente. Houve tentativas, mas de provar que a astrologia é científica, o que é uma besteira fora do comum. E houve tentativas de provar que a astrologia é uma pseudociência. Só que, bom, peraí, você está se referindo à técnica astrológica que os astrólogos usam? Isso é pseudociência mesmo. Mas você está dizendo que o fenômeno das influências, das correlações astrais, em si mesmo também é pseudociência. Quando ele não é uma pseudociência, ele é um problema científico a ser elucidado. Então, eu tive essa tremenda decepção com a classe, vamos dizer, dos debatedores da astrologia. Inclusive, eu tive uma chance de ter a oportunidade de ter um debate com o astrônomo Ronaldo Mourão, onde ele falou tanta besteira e foi tão, tão, tão desmoralizado que ele prometeu que nunca mais ia falar do assunto e cumpriu a palavra. Antigamente, toda semana escrevi um artigo contra a astrologia. Daí, foi no programa da Márcia Peltier. Acho que era na TV Manchete, uma coisa assim. E um debate longo, como raramente se vê na televisão. Aquele programa tinha este mérito. Ele dava tempo para discutir o assunto de maneira mais ou menos séria. Hoje em dia, não, é 5 minutos para cá, 5 minutos para lá e olha lá. Tudo interrompido, né? O locutor te interrompe a cada 2 minutos, você não consegue falar nada, mas ali ela deixava falar. E ele veio com besteiras desse tipo, falou: não, todos os filósofos escolásticos eram contra a astrologia. Eu falei: não, eles eram contra a astrologia, então não sei praticar, mas todos eles acreditavam na influência dos astros. Eu digo, me mostre um que negasse a influência dos astros. Me mostre um, cite um. Ele não conseguiu citar nenhum. Eu falei: bom, então eu vou te citar 14. Só não posso dizer a par, né, exatamente, mas digo o livro e mais ou menos o capítulo ele está. Então, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Quer dizer, o sujeito tinha entrado no debate sem estudar nada do assunto. Zero, zero, zero, zero, baseado na sua autoridade de chefe do Observatório do Valongo. Você entendeu? Mas isso aí é a mesma coisa que eu, vamos dizer. Sei lá, o filho do Lula querer opinar em física atômica com sua autoridade de funcionário zoológico, tá entendendo? É mais ou menos assim. Só que isso no Brasil se tornou perfeitamente aceitável, tá certo? Então, esse negócio da classificação, quer dizer, é uma prática que vai esclarecer muitas coisas para você. Você vai cometer milhares de erros no começo, não tem importância. Por exemplo, uma classificação aqui, eu me dediquei durante muito tempo. Eu peguei todos esses livros de astrologia antiga, não é nessas porcarias que saem hoje, mas os clássicos da astrologia, Guido Bonatti, Morin de Villefranche, etc. E comecei a tentar, porque tem uma classificação planetária de lugares na Terra, metais, plantas, etc, etc. E as classificações divergiam, né? Então, isso se chama em astrologia as regências, quer dizer, por exemplo, planeta. Saturno rege o metal chumbo, rege a planta tuia, rege a Turquia, etc, etc, etc. Eu falei: bom, isso aí é todo um vocabulário simbólico que os caras usavam, eu quero entender essa coisa, do que eles estavam falando. Então eu fazia tabelas e mais tabelas e mais tabelas e mais tabelas e mais tabelas, para ver se por trás dos erros e divergências havia alguma coisa que eles estavam querendo dizer e não conseguiam. Isso foi um trabalho que, para mim, rendeu coisa que até hoje rende. Então, naquele momento parecia que eu estava maluco, eu só fazia era só aquele papel cheio de quadradinho, símbolo planetário, nome de coisa e tal. Quem visse eu falando aqui falava: o sujeito pirou definitivamente. Mas foi um trabalho muito útil, principalmente porque aí você está tentando classificar não objetos, mas concepções culturais a respeito de objetos simbólicos. Então, a classificação do evanescente, né? Então, claro que eu não sugiro que você comece classificando esse tipo de coisa. Mas comece pelos móveis do seu escritório, pelas coisas do seu escritório, e você vai ver como você irá ir longe nisto aqui. Muito bem, então, por aí, paramos. Já foi 3 horas de aula? Então é o seguinte, acho que eu não vou nem responder. Ah, peraí, mas tem uma coisa que eu quero ler para vocês. É muito bom esse negócio, é muito bom. Aqui, Olívio Oliveira me mandou uma mensagem. E professor Lá, mais uma vez, felicitações por suas aulas. Tive uma ideia, e caso o senhor julgue que existe algum mérito nela, fica a seu encargo o modo e o tempo como tal ideia poderá ser implementada. Caso a julgue inviável ou descabida, que seja descartada. Na última aula, o senhor mencionou que existem alunos seus que são empresários. Sei que a questão econômica não está, de forma alguma, dissociada da filosofia. Bom, vamos ver onde é que ele vai chegar. Quer dizer, eu sei que nem todos os membros desta comunidade contam com uma situação estável ou remediada, infelizmente. Por outro lado, outros integrantes têm a bênção da fartura. Pergunto, Haveria alguma possibilidade de alunos seus que tenham conhecimento de áreas específicas, como criação de negócios, mercado de capitais e finanças, interagirem com outros que tenham interesse nessa área? Isso poderia acontecer por meio de um fórum específico. Quem sabe se desta comunidade não poderiam surgir novas ideias para montagem de negócios por meio de sociedades entre membros da comunidade, novos empresários, formação de clubes de investimento a fim de conseguir melhores taxas de retorno. O leque de opções para investimento no mercado de capitais nos Estados Unidos, por exemplo, é muito maior que no Brasil. Joint ventures, etc. Quem tivesse conhecimento sobre esse assunto poderia compartilhar com os demais interessados. Isto é maravilhoso, Lívia. Mas maravilhoso. Isto é uma grande ideia. Por quê? Aqueles dos nossos alunos que às vezes não têm recursos pessoais, às vezes eles podem cair no engodo da profissão universitária. E dizer, não, eu vou entrar na universidade, lá eu vou mudar tudo. Por isso você não vai mudar nada, você vai ser estupidificado, esmagado. Então, nada melhor do que a independência financeira. É o que você deve buscar. Você não deve procurar emprego. Você deve... Emprego, meu filho, não é natural no ser humano. Né? Índio sabe disso. Índio só tem duas categorias. Ou você é homem livre ou você é escravo. Quem trabalha para o outro é escravo. Não é uma situação normal nem confortável. Né? Então, a situação de empregado é uma situação específica e que serve para determinados tipos de pessoas. Ela é boa para determinados tipos de pessoas. Pessoas que não têm energia suficiente para conduzir os seus próprios negócios e que têm que entrar então dentro de um esquema já montado no qual não tem que tomar todas as decisões. Tem muitas pessoas que é assim, às vezes não por incapacidade, mas que simplesmente ele tem outros interesses e não tem tempo para pensar nisso. Então eu prefiro trabalhar para outro. Mas eu acho que para nós que somos gente de estudo, isso não é bom. A independência sempre deve ser procurada. Então, por favor, aqueles que têm conhecimento efetivo, não é um diploma não. Estou falando aqui que tem. Qual é a tese? Se você entende mercado de capitais, quanto você ganhou lá? Hã? Você, eu não acredito em médico doente, advogado ladrão e economista pobre. Então, rapaz, aqui o livro diz, não, eu estou bem, ganhei dinheiro, mercado de capital, entendo o negócio, muito bem, ótimo. Então, quando você vier dar a lição, você pergunta, quanto você ganhou nesse negócio? Hã? Então, eu estudei um pouquinho dessa coisa, mas não o suficiente para eu me aventurar pessoalmente. Foi só para mais ou menos saber como é que funciona. Né? Mas, por exemplo, se você quer saber, o Erich Voegelin, no fim da vida dele, ele ficou rico com esse negócio. Né? Ele estudava, acompanhava aquelas cotações todo dia, papai investia aqui, tirava dinheiro daqui, botava lá, ficou rico. Tá certo? Agora, quem pede vocês de ficarem ricos também? Tá certo? E quanto mais alunos ricos ou independentes nós tivermos, mais independência terá esse projeto, esse empreendimento. No entanto, eu já vi casos de pessoas que me escrevem dizendo, olha, eu lamento dizer, mas eu não tenho os 30 dólares para pagar você. 30 dólares é uma miséria, mas tem gente que não tem isto. Então o que a gente faz? Eu até admito, você entra, eu faço o seguinte acordo, você entra e fica sem pagar nada até o momento que você puder. A hora que você puder, você começa a pagar. Não vou cobrar o atrasado, começa a pagar daquele ponto. Já fiz, isso tem sido meu hábito em todos os meus cursos. Felizmente a maioria que entra assim logo começa, logo fica bem das pernas e começa a poder pagar. Né? Mas a gente pode fazer algo mais do que essa simples concessão. Nós podemos botar em prática esta ideia do Lívio. E esta ideia de fazer um fórum especial para isso é muito boa e nós vamos fazer, Lívio. Pode ter certeza, sua sugestão foi muito bem-vinda, muito acertada, muito generosa. Porque você está querendo, você já ganhou o seu dinheiro, você quer ensinar os seus amigos a ganhar dinheiro. Ótimo, perfeito. Tá certo? Então nós vamos tocar isso aqui para diante. Tá? Bom, nas próximas aulas eu espero dar mais alguns detalhes sobre o curso, vamos dizer, da leitura em inglês, que eu anunciei para você. Nós estamos preparando isso, não é uma coisa que possa ser improvisada, tem que ser pensada. Eu não sei exatamente a data que vai começar, eu acho que pelo menos mais um mês nós vamos na preparação disso, mas depois darei mais informações, trarei aqui a Margarita Nós para que vocês a conheçam, né? E logo anuncio a data certa. Será que eles têm gasolina para responder uma pergunta? Luiz Alberto, professor, seria acertado pensar que a guerra cultural no Brasil deve ser feita primordialmente no nível do discurso poético? Percebo que artistas de má índole, conseguem levar de roldão com suas obras toda a opinião pública esquerdita chique, terminando por suscitar a formadores de opiniões, através do controle do imaginário, ojeriza valores tradicionais cristãos. Bom, em parte você tem razão. Quer dizer que essas obras de pretensas obras de arte, elas são um instrumento ideológico fundamental em uso hoje no Brasil. Porém, nós não temos que pensar em termos de guerra cultural ainda. Nós temos que pensar na formação de vocês. Quer dizer, aqui. Nós não estamos em guerra. Aqui é a academia militar. Quer dizer, nós só fazemos guerrinha de brinquedos, são manobras. É cedo ainda para a gente pensar o que fazer na sociedade. Por enquanto é o que fazer conosco mesmo. Né? Luiz Felipe Adunes Neto. Existe alguma técnica para fazer perguntas? Para colocar as ideias e conceitos em ordem correta? Acabei de lidar. Alexandre Magno. No meio jurídico brasileiro, Jürgen Habermas é simplesmente adorado como grande filósofo das últimas décadas. Jürgen Habermas é quase um retardado mental, coitadinho. Ele é adorado porque é um filósofo que está na altura do QI desses fulano. Ele é, como é que se diz, é o mais... Ele é um garoto propaganda da escola de Frankfurt. Ele não é sequer um membro, ele é o último, o rebento e o mais fraquinho. Você pega os primeiros, como Max Horkheimer, o Carl Wittfogel, eram pessoas de altíssimo preparo. Né? Carl Wittfogel, vamos dizer, a obra dele sobre o despotismo oriental, embora esteja cheia de erros, ainda revela, vamos dizer, um domínio muito grande de certos problemas. Né? Guilherme, na aula final de 21 de novembro, o senhor aborda aspectos do aprendizado da matemática relacionados com os conceitos de ponto e reta. Como eu sou profissional da área, trabalho com física, sei que este meio vai aparentar uma ação sem a intenção elevada de investigar a verdade, mas apenas uma tentativa de salvar a minha pele. Na verdade, não estou muito seguro, mas com certeza tenho a esperança de que quaisquer que sejam as minhas intenções reais, esse meio poderá servir de pretexto para que eu e outros alunos aprendam ainda mais. O senhor disse que quem aceita aquelas coisas no ginásio e passa de um ano não é um filósofo, mas eu passei e aqui estou com alto grau de teimosia. Nossa, a carta é comprida. Aprendi muita coisa no seu curso, de modo que agora tenho uma ideia vaga sobre a questão de pontos e retas. Para começar, o professor ginasial hoje em dia não tem o nível requerido para ensinar pessoas como o senhor. Esse é o problema, é? Isso é um problema real que não dá para resolver. O ensino da matemática não deve parar por causa disso, infelizmente. Claro que não deve parar. Agora, o aluno comum não tem a maturidade necessária para aprender realmente alguns aspectos fundamentais que são a base da matemática. Então, o que acontece na prática é o seguinte: a sociedade precisa de matemáticos, físicos e engenheiros. Bom, mas aí, Luiz Felipe Guilherme, você vê, a necessidade que a sociedade tem disso ou daquilo não tem nada a ver com a nossa formação. Então, e nem todas as necessidades que a sociedade tem são legítimas. Por exemplo, a sociedade nazista precisava de um monte de guardas de campo de concentração. A sociedade comunista precisava de um monte de funcionários da KGB. Isso cria uma necessidade social. Nós não temos que pensar nisto. O que a sociedade precisa é problema dela. Né? Nós temos que ver o que nós precisamos. E, sobretudo, o fato de que a sociedade precisa de certas pessoas, de mão de obra, para certas áreas. Peraí. Não justifica de maneira alguma que o ensino de uma ciência seja deformado. Hã? Então, existem certas noções de matemática que, sem o exame filosófico dela, você nunca vai entender do que eles estão falando. É? Então, ou você dá pelo menos esse pouquinho de... Por exemplo, a solução que eu encontrei para o problema da ponta reta plana foi muito simples, a solução platônica. Eu digo, o ponto não é uma noção intuitiva, o ponto é uma construção intelectual hipotética. O que é uma noção intuitiva é espaço. Hã? Então, é evidente, as figuras geométricas não se formam por soma de pontos, o que é um absurdo, tá certo? Mas por supressão imaginária de certas propriedades do espaço. Ou seja, abstração a partir do espaço. Então, uma coisa que é produto de abstração não pode ser intuitiva de maneira alguma. É uma abstração construtiva. Você abstrai certos aspectos. Por exemplo, você abstrai todas as direções possíveis menos uma. Tem uma reta. É assim que se conhece uma reta. Uma reta não é uma noção intuitiva. Ela é construída mentalmente. E o ponto mais ainda. Está compreendendo? Então você vai, quando por supressão de propriedades do espaço, você obtém o sólido geométrico, as figuras planas, a reta e o ponto. É uma coisa tão simples, pode ser explicada em 20 minutos. Hã? Não vai atrasar nem um pouco o estudo da matemática. Eu digo, mas olha, se o cara tivesse dito isto para mim, teria facilitado a minha vida. Mas como ele não sabe isso, então ele quer me impingir que um negócio é intuitivo quando eu não estou intuindo nada, ele não está intuindo nada e o resto da classe também não está intuindo nada e nunca ninguém intuiu um ponto, pô. Né? Quer dizer, uma coisa que não mede nada, que não tem tamanho, como pode ser intuída, meu Deus do céu? É? Intuir é ver as coisas no tempo e no espaço. Quer dizer, é uma noção que não apenas é falsa, mas que ela desestrutura todo o restante do pensamento do cara. O cara nunca mais vai saber o que é uma intuição. É isso. Bom, mas 90% dos alunos que entenderam esses fundamentos estão por aí construindo pontes. Que nunca entenderam esses fundamentos estão por aí construindo pontes. E grande parte daqueles, o problema é que eles construam pontes, está muito certo. Mas o problema é o seguinte: como eles têm a capacidade de construir pontes, eles querem interferir em debates de alta cultura. Hã? Outro dia eu vi na TV lá no YouTube, né? Estava vendo a entrevista do Dr. David Berlinski. E apareceu um sujeito lá falando: esse cara, ele não entende nada de evolução, porque ele é professor de matemática, o que que ele entende desse negócio de biologia? Né? Daí eu botei lá: uma mensagem, o senhor pode me esclarecer qual é a sua formação? O que o senhor é PhD em quê? Ele disse: em química. Eu falei: ah, tá bom, obrigado. Então agora estou informado que a evolução é o capítulo da química. Conhece? Obrigado por esclarecer a minha mente obscura. Quer dizer, o sujeito, note bem, ninguém baseado na sua formação universitária pode opinar sobre nada. Não é uma formação universitária que diz, o que dá isso é o conhecimento efetivo. O conhecimento efetivo é dado pelo exame analítico e crítico de tudo que você está falando. Quem fez esse exame sabe do que está falando e sabe como as coisas são complicadas, né? Então, ele sabe a diferença entre saber e não saber. Você quer saber o que é o conhecimento, né? O conhecimento é exatamente você saber a diferença entre saber e não saber. Agora, quando hoje em dia as pessoas enunciam teorias que são baseadas no acaso, né? Eu digo, meu filho, o acaso não pode ser base de nenhuma teoria, né? Você não pode teorizar sobre acaso, com base no acaso. Você dizer que uma coisa é por acaso é se dizer o seguinte: eu não tenho explicação. Então, se a sua teoria, a sua explicação é baseada no acaso, é porque você não sabe a diferença entre ter uma explicação e não ter uma explicação. Então, começou com o tal do Jacques Monod. Tudo no mundo se explica pelo acaso e pela necessidade. Quer dizer, ou tem que acontecer necessariamente, ou aconteceu não se sabe por quê. Eu digo, você chama isso de teoria, meu filho? Isso não é teoria. Isso é um problema. Ou seja, você tem a impressão de que tudo que acontece ou tem um determinismo ou tem um acaso. Então você tem um problema na mão. Examinando esse problema, você cria uma teoria. Mas isto aí mesmo não é uma teoria. Então, quer dizer, o cara, prêmio Nobel de Química, ele não sabe o que é uma teoria. Quando o David Dawkins, né, o Richard Dawkins, assim, ah, tem o acaso e em cima tem o mecanismo evolucionário. Eu digo, ah, é, Zé Mané, e onde termina um, onde começa o outro? E por que que eles cruzam assim tão miraculosamente? É por evolução ou é por acaso? Hã? Assim, há transformações randômicas. Essas transformações depois contribuem para a evolução. São selecionadas pela evolução. Entendeu? Ah, é? Né? Então tem um cruzamento de dois fatores heterogêneos. Esse cruzamento é determinado por acaso ou é determinado pela evolução? Se é pela evolução, por que ela precisa do acaso? E se é por acaso, como é que você pode dizer que tem uma lei de evolução? Pronto, isso é lauda um, meu filho. Não dá para continuar a discutir isso aí. Não importa a complexidade científica que o senhor está crescendo em cima disso. Quanto mais complexidade, mais burrice. Entendeu? Porque o senhor Dawkins não sabe o que é uma teoria. Ah, ele estudou um bocado de biologia. Eu falo, tanto pior. É a mesma coisa que eu continuar. Se eu continuar estudando geometria como o meu professor queria que eu. Né? Eu ia entender um bocado de geometria. Ia conhecer um bocado de geometria, mas eu não ia entender nem geometria e nem o resto. E não ia nem entender o que, que me aconteceu. Então eu seria, vamos dizer, como um robô falante, um computador que você encheu lá de. Você pode pegar livros e livros de geometria e coloca no computador. O computador vai entender alguma coisa? Não, ele vai se reproduzir aquilo e usar. É isso que você quer para você? Claro, para construir ponte, o sujeito pode ser assim. Quer dizer, como diz meu cunhado, o macaco, se você ensinar, ele vai saber. O macaco pode construir uma ponte. Você ensina a fazer, mexer no, apertar o botão do computador, ele aprende a fazer a conta. Quer dizer, mas isso não é humano. E você dizer que ah, a economia precisa disso, que se dane a economia. A economia não tem, as necessidades econômicas não têm o direito de destruir a inteligência humana. Mesmo porque uma economia que começa por destruir a inteligência humana não vai prosperar muito, não. Então, o cerne da questão é que o conceito do ponto não é um conceito que tem correspondência direta com qualquer coisa que exista. Então, se não tem correspondência com qualquer coisa que exista, não pode ser intuído. Agora, quando o sujeito diz que o ponto é elemento intuitivo, ele te ensinou uma falsidade sobre o ponto e outra falsidade sobre a intuição. Porque se não sobre o ponto, você pode se esquecer, mas você já não sabe mais o que é intuir. Você perdeu o que é o senso de evidência e você perdeu para sempre. Algo que justifica. Ah, mas ele construiu, né, o minhocão. Eu garanto para você, o cara que construiu o minhocão não sabe o que é isso aqui. E será que vale a pena? O processo da construção da reta é um processo completamente formal, sem correspondência com a realidade. É exatamente isso que eu estou dizendo. É um processo, vamos dizer, de abstração e construção. Então, é um conceito totalmente artificial. E você tem que construir, por quê? Porque ele não existe na realidade. Então, mas custa dizer isso? Se isto é a verdade da coisa. Ou pelo menos o professor diz assim, olha, eu não sei, isso também é um enigma, me ensinaram assim. Eu estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei, eu sou uma besta quadrada. Né? Estaria bem. Mas eles não dão um braço a torcer. Veja só que curioso. Em matemática acontece o inverso. O conceito de espaço é derivado do conceito de ponto, quando deveria ser o contrário. Pois é isso que eu estou dizendo. Esta foi a solução que eu encontrei aos 38 anos de vida, está no meu estudo Questões de Simbolismo Geométrico. Que aliás, a solução não é nem minha, foi a solução que Platão deu, no fim da conta. E diz, bom, é um processo que não, é totalmente abstrato, nada tem a ver com a realidade, é um processo perfeitamente lógico e livre de paradoxo. Perfeitamente, é um processo de construção abstrativa. Ele é inteiramente lógico, mas inteiramente inventado. Não é isso? É como você inventar um edifício. Eu digo, agora você está desenhando o edifício não existe, meu filho. Ele só tem uma existência potencial. Então você o está construindo num espaço imaginário. Para entender que uma reta é formada de pontos, você precisa entender esse aspecto. A reta não passa de uma definição lógica baseada no ponto. Sim, ela não se refere ao real. Toda a física é formada nesse conceito. Mas exatamente isso que eu disse. Você lembra que ano que nós publicamos aquele negócio com simbolismo geométrico? 87. Publicamos em. Não, 86. Publicamos em 85, 86. Estava pronto uns anos antes. Isso é exatamente o que eu estou dizendo lá. É claro que essa construção é absolutamente indispensável para toda a ciência. Toda a ciência precisa dessas construções. Tá certo? E quanto mais aperfeiçoada a ciência, mais vai precisar delas. Mas é outro negócio. Por que não, o que que custa contar as coisas como elas são mesmo? Olha, meus filhos, ciência se faz assim, assim, assim, assim, assim. Então, gostaria de me aprofundar nesse aspecto, quando é a questão de Cantor. Então, tenho um grande interesse pelo estudo aprofundado dos milagres, significado real dos milagres. Sobre o negócio dos milagres, tem o estudo meu, que é um milagre que está na página TheVirginView.com. Se procurar no índice, não é nenhum estudo meu. É uma gravação minha de aula que o. Não sei quem foi que fez. Alguém lá do Eric Wiggling Forum, esqueci o nome, Elliot, não sei o que, Elliot. Resumiu e colocou lá. Dê uma olhada lá, porque é um começo, é apenas um começo. Uma ciência dos milagres está para ser feita. Podemos trabalhar nisso aí. Então é isso aí, Guilherme, muito obrigado pela sua mensagem, está realmente muitíssimo interessante. Dimi Cop dos Santos. Comecei agora o curso de filosofia, mas fui aluno da Luciane. A Luciane Amato, do Paraná, faz um trabalho maravilhoso. Ela não gosta de dar aula assim, pra plateia, então ela pega um por um, faz uma espécie de cursinho particular, que é quase uma psicoterapia. E assisti as suas palestras de ética em Curitiba. Em alguns anos de leitura e estudo, junto com suas orientações, pude pelo menos preparar meu espírito para a compreensão da verdadeira meta da filosofia, compromisso com o conhecimento da verdade sem nenhum interesse em conquistar vantagens mundanas. Porém, nesses últimos dias, assistindo suas últimas aulas e começando a ler o livro do René Girard, Mentiras Românticas e Verdades Romanescas, começando a ter informação sobre a filosofia girardiana, não é bem uma filosofia girardiana, aquilo é uma pesquisa antropológica. Bem, subentende alguns elementos filosóficos, mas o objetivo não é filosofia. Me deparo com a sua descrição sobre os desejos miméticos, sobre o triângulo composto de sujeito, sujeito que deseja, objeto desejado, sujeito modelo, ou sujeito que é imitado pelo sujeito que deseja, ou mediador, tudo isso exposto como uma condição, uma essência da natureza humana. Então eu gostaria de saber, para quem está realmente interessado em aprender filosofia e em conhecer a verdade, esse sujeito modelo, mediador, presente na literatura romanesca, que Girard expõe em seu livro, do qual ainda estou na parte 50, seria válido para quem quer começar a estudar filosofia? E eu acho que não, porque como ele está falando de um processo que dá em nível antropológico, quer dizer, um fenômeno da sociedade. Tá certo? Então, na sociedade, então, acontece esta coisa que um determinado objeto é desejado, não, eu desejo determinado objeto, não porque eu desejo realmente, ou porque ele preenche alguma função por mim, ou porque eu gosto daquilo, mas porque um outro sujeito que eu considero importante deseja aquilo. Isto não pode, isto é um fenômeno sociológico, antropológico, que acontece. Isto não pode jamais ser extrapolado como uma explicação geral da natureza humana, porque o desejo mimético é impossível se não existe o desejo direto. Quer dizer, não é que tem o desejo mimético e depois tem todo desejo é mimético e depois tem o desejo direto. Não, existe o desejo. Você não vai dizer que o bebê que está chorando porque ele quer mamadeira está com desejo mimético, só porque ele viu o outro bebê chorando que quer mamadeira também. Né? Existe o desejo verdadeiro, direto, autêntico, genuíno, e ele depois se transforma em desejo mimético na esfera da cultura, não na esfera da natureza. Embora eu tenha observado que existe desejo mimético entre os cachorros. Tá certo? Mas não existe só desejo mimético. Eu tenho um monte de cachorro, então eu ofereço lá um pedaço de pão para um cachorro. Ele nem te liga, vira as costas. Daí o outro cachorro quer. Imediatamente aquele primeiro cachorro volta e quer também. Mas isso acontece por quê? Porque naturalmente o cachorro tem fome. Antes de ele ter desejo mimético, ele tem fome. Aconteceu que aquele cachorro X, naquele momento, ele não tinha o desejo genuíno. E ele passou a ter desejo mimético porque ele viu outro. Então, o desejo mimético é um desejo de segundo grau, que jamais pode ser extrapolado como um dado permanente da natureza humana. Senão, ele jamais poderia ser superado. E o próprio fenômeno que o Girard descreve do advento do cristianismo, vamos dizer, quando. Aí já não está falando do desejo mimético, mas do bode expiatório. Quando o mecanismo do bode expiatório inverte, tá certo? E agora é a vítima que julga o carrasco, né? Não, jamais poderia ter acontecido. Então, Veja, a imitação de modelos nem sempre é desejo mimético. O desejo mimético é baseado, sobretudo, na inveja. Eu espero que ninguém me imite por desejo mimético. Por desejo mimético, automaticamente já faz do imitado o bode expiatório. Isso acontece, já aconteceu. Mas isso é doente, evidentemente. Todo este pessoal que aprendeu um pouquinho de coisa comigo e depois sai falando mal de mim para não reconhecer que aprendeu algo comigo, para fingir que era superior lá. Isso aí é desejo mimético, isso é doença. Ora, se você tem, vamos dizer, a imitação correta e verdadeira do modelo, você não quer ser o modelo. Você quer pegar aquilo que o modelo está te dando. Você não vai comer aquele modelo. Não é um ato de antropofagia como desejo mimético. Ou então logo você assimila algo do jeito, você quer matá-lo, você quer sumir com ele. Porque agora você que é o. Você não vê, em parte alguma, Aristóteles querendo sumir com Platão. Ele aprendeu coisas com Platão durante 20 anos. Mesmo onde ele diverge de Platão, ele continua dizendo, nós os platônicos. Ele diz, Platão é um homem tão grande que o homem mau não tem sequer o direito de elogiá-lo. Então, esse aí é o verdadeiro sentido do discipulado. Aristóteles, completamente diferente de Platão, ele afirmou a sua personalidade na convivência com Platão. Ele não virou um Platãozinho. E ele usou aquilo que Platão tinha construído e ele construiu em cima, sem derrubar aquilo. Então, esse, vamos dizer, a verdadeira imitação, o verdadeiro aprendizado é isso. Agora, se é desejo mimético, meu filho, sai para lá, não vem com desejo mimético para cima de mim, porque eu não sou uma salsicha e você não é cachorro. Desejo mimético é assim, tem um cachorro lá na televisão de cachorro olhando os frangos, já vem outro que nem está com fome, acabou de comer e fica lá olhando também, tá, né? Então, abraço, perdão pela horrível linguagem. Bom, o sujeito ter consciência de que a linguagem dele é horrível é um grande negócio. Porque eu, quando leio as coisas que eu escrevi aos 20 anos, olha, eu só não vomito porque eu não jantei, tá, né? O que o senhor pensa da obra História da Igreja de Cristo de Daniel Rowe? Vale a pena a aventura encarar os 10 volumes? É uma coisa maravilhosamente escrita, é muito rica em informação, mas tem certos pontos que ele desaparece. Então, eu sugiro que você, depois de ler a História da Igreja de Cristo de Daniel Rowe, você leia um único volume que chama L'Église au risque de l'histoire. O autor chama-se Jean Dumont. Jean Dumont, como Santos Dumont. Jean Dumont. É um livro difícil de achar, mas ele corrige as partes faltantes do Daniel Rowe, que é uma obra que continua válida. Mas acontece o seguinte, o Daniel Rowe tem aquela coisa, no Vaticano tem este costume de que as coisas têm que fazer uma bela figura, entendeu? Tem que ter, respeitar as aparências, etc. Bom, é uma maneira de você manter a instituição, tá certo? Mas a noção da bela figura não pode se sobrepor, vamos dizer, ao compromisso evangélico com a própria verdade. Não pode fazer isso, né? E o Daniel Roupa, então, é um homem muito culto, mas é um homem muito polido, muito educado, ele não quer pisar no pé de ninguém, e isso é um problema, né? Porque já dizia o poeta Terêncio, ele dizia, Veritas odium parit. A verdade gera o ódio. Tá certo? Então, o que fizeram com Jesus Cristo? É? Se ele chegasse lá contar as três ou quatro historinhas lisonjeiras, eles não iam botar ele na cruz, iam botar ele no Senado, pô. Né? Então, isso sempre pode acontecer. Tá certo? E nós podemos nos expor a isto. Nós podemos e devemos correr o perigo da verdade. Por quê? Meu filho, nós não somos Jesus Cristo. Jesus Cristo está acima de nós. Ele nos protege. E ele não, ele já foi lá, o negócio dele era aquele mesmo, ele sabia que ia ser sacrificado. Ele não está pedindo para nós a mesma coisa. Ele não está dizendo seja crucificado. Ele diz, pega a tua cruz e carrega. Ele não disse, deixe-se pendurar na cruz. Pode acontecer que isso pode até acontecer, mas não é isto que ele está pedindo. Está pedindo muito menos. Só um pouquinho, né? E ao mesmo tempo ele disse: não vão tocar no único fio de cabelo da vossa cabeça. Ele não disse isso para todo mundo. Mas para a maioria de nós ele disse. Então, não tente agradar as pessoas. Tente agradar o próprio Jesus Cristo, né? Na medida da sua possibilidade. Já que você faz tanta besteira, faz tanto pecado, de vez em quando faça alguma coisa boa, verdadeira, genuína, e diga: isto é você que está aqui fazendo, não é eu. Porque eu mesmo só estaria fazendo besteira. Mas você me ensinou, você me inspira, você me dá até alguma força para fazer isso. Então isso você pode oferecer a Deus realmente. Eu acho que não dá mais, acho que já foi, hein? São 11h30. 10h30. Então agora vocês vão para os embalos de sábado à noite, né? E nós aqui vamos comer a comida chinesa. Então até a semana que vem, muito obrigado.